Inclusive, eu não sei onde tocou o BTS, porque eu não ouvi em nenhum momento que tinha BTS lá. Deve ser na segunda parte, amiga. Ah, pode ser. Na hora da dedada. A dedada no espelho. Aí é a Loki. Aí é a Mira. O menino tá maravilhoso, né, o treino da segunda parte. Nossa, tá muito bom. Ai, tô esperando tanto pro momento do ápice do livro. E tá fiel essa primeira parte ao livro? Mais ou menos. Mas tem bastante coisa que é, assim, a parte do beijo, a parte que ele ajuda ela. A dedada não tem. Então, na carruagem eu acho que é diferente, que eu me lembro. Porque, não vou dar spoiler pro Edu, né? Você quer spoiler. Ah, mas se é diferente, não vai ter spoiler. Não, tem spoiler sim. Não vou dar spoiler. Eu acho que a parte da carruagem... Que vem. É, a parte da carruagem era diferente. Porque tem uma coisa que acontece antes, mas eu acho que eles deixaram pra segunda parte. Essa coisa. Mas vem aí, né? Vem aí. Amo que Sabrina Carpenter botou o boy pra trabalhar no clipe dela. Ah, gente, vocês gostam assim, é tão boa? Ou é só surto da internet? Eu acho expresso. Amiga, eu gosto. Acho tão ok. Você vai falar de boa? Amiga, não é demais. É porque quando eu faço a minha defesa da Sabrina Carpenter pras pessoas, é que eu acho que hoje em dia a gente tem muitas dessas cantoras que são essas cantoras tristes. Olivia Rogéria, Billie Eilish. E a Sabrina Carpenter, ela faz um pop que ela só quer ser piranha. Ela só quer ser piranha. E ela só fala de macho. E pra mim tá excelente. É isso. Concorde. Não sou grande fã das músicas dela não, mas acho o estilo ótimo. Devia ter mais. Eu acho a música meio mole. Ela não mete assim, ai, quero fazer um conceito. Nossa, olha como eu sou roqueira. Nossa, olha como eu sou triste. Ela só quer ser gostosa, né? Ela só quer ser gostosa. Fala, nossa, olha aqui meus machos. Olha que loucura. Por enquanto, daqui uns 5 anos vai vir um álbum conceito, com violão. Olha, amiga, acho difícil que a gata já tá 10 anos de carreira e tá só metendo essa das gostosas, né? Ah, isso é verdade. Então, eu acho que ela não vai mudar, não. E eu acho ótimo, igual o Katia Pérez, né? Falaram que o álbum dela é de gostosa também, né? Não é nada triste. É um dos meus 100 álbuns favoritos, né? Vamos falar isso no podcast. Por favor. Vamos falar isso no podcast, acho que vai ser ótimo. Vamos lá, então, amigas. Galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo gabo e elegância, começando com ele, Márcio Zanon, que é o cara da malhação. Gente, hoje eu vim fazer uma experiência imersiva, porque muita gente comenta quando assim, fala, eu tô ouvindo o programa, mas não vi a pauta nada, né? Não vi nada na pauta, não sei o quê. Então hoje eu vim como ouvinte que não viu nada na pauta e tô aqui pra comentar. Nessa intenção, né? Nessa intenção. Que, a única coisa que eu vi foi o filme do Cyborg Origins, né? Que o soco no Zack Snyder, que sempre quis fazer esse filme e não conseguiu, e o Brasil foi lá e fez antes dele. E de resto não vi nada, então vai ser tipo surpresinha que nem pra vocês. Então vai ser um live react. Vai descer, né? Descer tá viva, né? Agora que a Marvel acabou. Né? É isso. E também temos ele! Léo Oliveira. Estou aqui hoje pra fazer batalha de lacre, vai todo mundo sair humilhado. Humilhado. Humilhado. Ai, fui humilhado, você me lacrou. Ai, eu amo a batalha de lacre, gente. Que também tem nesse filme do Cyborg, né, menino? Batalha de Porra, só tem. Gabs é a maior lacradora que já existiu. Exato, especializada em lacre, viciada em lacrar. Meu momento favorito de Gabs é quando ela falou assim: o mundo mudou, Maria. Faz as pazes com isso, Mona. Amo. E aí, então, Maria fez o quê? Ganhou seu Enchantix depois de ser lacrada. Olha. Ai, que beleza, cara. Que maravilhoso. Mas, Léo, você que falou aí da escola de lacre, para as pessoas que não sabem o que é, não viram o meme, o que que foi esse meme da escola do lacre? Menino, eu vi um vídeo que você não mandou, não sei se tem mais, né? Mas uma professora denunciou que seus aluninhos estavam praticando aí essa super nova competição, que é a Batalha de Lacre, né? E aí elas ficam super na vibe da diversão, uma lacrando mais que a outra, né? Nasci para lacrar, eu lacro muito, lacro o tempo todo, lacra, lacra, lacra. E aí elas falam que conforme uma vai lacrando em cima da outra, os outros começam a gritar, humilhado, humilhado. E aí elas tentam lacrar em cima da prof, e a prof não deixa. Bum, ninguém vai lacrar. Aí no final ela falou assim, fui humilhada. E aí ela, a pessoa tem que reconhecer quando toma o lacre também, né? É uma batalha honesta. Que maravilhoso. Eu acho que um dia a gente pode fazer uma gravação só de batalha de lacre. Ai, ai. Mas, maravilhoso. Humilhado. A gente pode pegar tudo que a Gabs fala no filme dela e trazer aqui e fazer uma grande batalha de lacres. É, pode. Abraço Cubas BR, né? Brás Cubas do audiovisual. Exatamente. Ah, posso falar uma coisa pra falar em Brás Cubas? O quê? Eu não vejo a menor graça na história da menina falando em carioquês como se fosse Machado de Assis. Ai, eu ia falar. Ai, tão maravilhoso. Não consegui enxergar a poesia, ó. E eu nem ouvi, confesso. Ela fala, né? Ao primeiro verme que. Ao primeiro verme que eu as frias carnes do meu cadáver, pedi com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Póstumas. Eu acho assim, até engraçadinho, mas o povo tava se rasgando tanto em cima disso que eu fiquei sem entender. Não, é uma coisa que você vê, dá uma risada, vê umas vezes, mas não é nada que você... Ah, mas tá agora no Instagram o povo repetindo isso o tempo inteiro, dizendo, ai, aí, aposto que Machado de Assis falava assim mesmo e não sei o que, eu fiquei bacana. É que a Balwen é engraçada as coisas que ela fala, e aí às vezes irrita uma coisa ou outra. Entendi, eu senti que rolou uma batalha de lacre nisso aí. Falar em batalha de lacre, vocês viram o retorno da Juju dos teclados, né? Sim. A Kinga chegou com a tornozeleira, vendendo as coisas não binário e tudo, né, menina? Ai, vendendo a biscoiteira. Ai, gente, todo mês de junho ela volta, né, com aquela sacolinha no pescoço. Eu amo essa diva, essa Kinga. A Kinga Blow. Eu pergunto tudo quando ela põe os pés dentro do armário, que é aquela tornozeleira. Oi, gays, eu amo. Oi, gays. Ai, maravilhoso. Mas começando aqui o glorioso bloco de notícias em humilhado. É o bloco que humilha a gente toda semana, né? Vamos começar aqui com notícias de renovação, né? Porque a gloriosa, salve, salve, Palm Royale foi renovada para a segunda temporada pela Apple, né? E aí eu fiquei um pouco, né, esperando. Tava todo mundo pedindo as frias carnes de Palm Royale, né? Menino, ninguém viu essa série, acho que só eu. Eu só pelo menos Rick Marketing. Rick Marketing. Rick Marketing, eu falei. Acho que só eu terminei essa série, mas terminou com gancho, né? Você terminou? Eu terminei, menino. Que isso? Terminei. Espero que tenha, seja segunda e última, né? Ah, eu acho que vai durar um sim. Não, para com isso, pelo amor de Deus. Que é sucesso, né, do streaming. Do streaming. São as memórias póstumas de Palm Royale. Exatamente. Eu amo streaming. Streaming. E olha que eu sou carioca e nem falo assim, né? Não, imagina. Imagina que você fala assim, ó. Eu nem falo assim. Não falam. O Leandro tem um sotaque de carioca muito mais afetado do que eu. Eu não tenho sotaque de carioca. Ih, chamou de afetado, humilhado. Humilhado. Quem mais temos aqui? Menino, o desemprego bateu aí por aí, né? Roberto Medina não mandou o contrato. E Adam Levine, após 9 temporadas, estará de volta ao The Voice. Vixe, né? Será que ganha dessa vez? É, vale dizer que o Adam Levine está confirmado para a temporada 27 do The Voice, sendo que nem começou a 26, né? Não começou a 26 ainda. Adam Levine é do Pitch Perfect, né? É verdade, Adam Levine. que não começou nem a temporada 26, né? Temporada 26 que vai ter a chegada do Michael Bublé aí no time de Colts, né? A gente vai ter Reba, Michael Bublé, Gwen Stefani e John Legend, né? Aí na temporada 26. Famosos, hein? Famosos. E na temporada 26. Gosto muito de Michaelzinho. Mas acho que o tempo dele passou, né, amigo? Ah, mas eu gosto das músicas dele, o timbre dele combina com o meu, tá? Me deixa. Ah, não, tudo bem. Se for fazer um dueto, aceito. Eu super veria The Voice se fosse botasse a Netflix, pulando aqueles choradeiros e coisa e tal, eu ia amar ver. Mas se for baixar, for não sei o que, for ver tudo, não, né? É, eu tinha voltado, né? Voltei na temporada 13 com a Jennifer Hudson e depois assisti todas com a Kelly Clarkson, inclusive... Com a Vanessa Hudgens de Dreamgirls? Exatamente, jogando sapato. Amo. E agora que a Kelly Clarkson saiu, eu parei com The Voice, né? Que eu sou obrigado. Parei com The Voice, né? Saiu. E aí, na temporada 27, né? Que é a temporada que estreia só em fevereiro de 2025, vamos ter Adam Levine, Kelsea Ballerini, que vai fazer sua estreia como coach. Kelsea Ballerini, que ela é cantora country, né? Kelsea Ballerini. Famosíssima, hein? Kelsea Ballerini. Nos Estados Unidos ela é famosa. E em breve no The Traitors. E Michael Bublé e John Legend também, já estão confirmados aí como os Colts. Nossa, o Michael Bublé e John Legend podiam fazer uma tape, hein? Que isso, mulher? Ah, só torcendo pelo sucesso deles. Uma tape musical, amigo. Que isso? Entendi o que você pensou. Eu me equivoquei, eu falei do John Legend, eu me confundi. O John Legend não tá na temporada 26. Quem tá na temporada 26 é o Snoop Dogg. Pô, tá? Uma confusão assim bem... É o Snoop Dogg. É porque eu vi o vídeo do John Legend e achei que ele tava na 26, mas ele não tá na 26. Vai descansar a imagem. O Snoop Dogg é vencedor de Masked Singer, né? Quê? É. Foi a primeira temporada, não foi essa não, que o Snoop Dogg ganhou? A Zana já saiu? Já deve ter saído pra jantar. Teve uma temporada de Masked que ele ganhou e ele cantava muito bem, assim, ficou todo mundo surpreso. Foi uma super... Porque ninguém sabia que ele cantava, né? Ou será que eu tô confundindo o Snoop Dogg com o T-Pain? Pode ser. Ai, você confundiu Vanessa Hudgens com Jennifer Hudson. Ai, né, mas aí já... Não, eu confundi Beyoncé com Beyoncé. Existe essa possibilidade. Ai, foi o T-Pain que ganhou, desculpa, Brasil. Deve ser amigo do Snoop Dogg. Snoop Dogg? Não, eles são Snoop. Né? E aí, esse painel da temporada 26 vai ser meio interessante, né? Que é Reba, Gwen Stefani, Michael Bublé e Snoop Dogg. Eu confesso que é eclético, se é que eu posso dizer assim. Né? Ah, eu queria com o John Legend. John Legend na próxima temporada, a partir de fevereiro. Não, mas eu queria John e Michael. Ah, e Adam Levine, né? Que Adam Levine é, mas Adam Levine tá meio estragado, né? Aquele vídeo dele comemorando a volta. Ele tá todo careca, todo veiudo. Todo careca, todo veiudo. Mas tá com as veias na testa, assim. Ai, credo. Todo careca, todo veiudo. Eu vou escandalizar a sociedade aqui, né? Que eu acho que a Adam Levine, ele passou do ponto das tatuagens, né? Parou de ser sexy e virou estranho. Ih, tá tudo foda. Sei que a galera tatuada vai ficar muito, muito sentido com minhas palavras, mas eu acho que tem um limite, gente. Não precisa cobrir o corpo inteiro de tatu. Igual a Amanda hoje lá no grupo sendo boicetofóbica. Ah, eu vi ela falando dos boiceta. É, não gostou dos boiceta, tem tudo contra que ela falou. Tá. Então tá aí, temporada 26 de The Voice em setembro, temporada 27 de The Voice... Em fevereiro, gente, quem aguenta tantas temporadas de The Voice assim? Já deu, né? A NBC amou. Se fosse na Netflix, tava vendo tudo. Não, menino, duas temporadas por ano é muito. Nem Survivor as pessoas aguentam mais. Ah, mas Survivor o povo tá aí fingindo que nunca esteve melhor, né? Dizendo que os episódios de 6 horas ajudam muito na imersão. Que imersão, né, gente? Imersão só pra você morrer. Caramba. Eu, Eu que sou um grande fã de Amazing Race, acho os episódios de uma hora e meia muito cansativos. Eu amo Amazing Race, mas acho os episódios de uma hora e meia muito chatos. Poderia tranquilamente não ter uma hora e meia, entendeu? É muito complicado. Que mais temos aqui, menino? Marion Cotillard, né, a maior morte da história do cinema, entrou para o elenco da quarta temporada de The Morning Show, né, esse grande hit aí da TV americana. E ela vem com tudo aí na próxima temporada de Morning Show, que eu achei que inclusive já estava pronta, mas aparentemente não está. Morning Show é super produção. Aparentemente assim, não estava pronta. Carece de muitas refilmagens. Porque ano passado, Morning Show foi em setembro, né? Ah, é a Stranger Things da Apple, né? Uhum. Perfeitos, né? Gente, Morning Show já tá o quê? 7 anos pra ter feito 3 temporadas? É, não digo 7, mas pelo menos uns quase 5, sim. Quase 5, aí já estamos nessa brincadeira. É. E foi antes da Pants que estreou. Sim, eu lembro que a segunda temporada foi na Pants, sendo que estreou bem depois da Pants, foi uma loucura. Exatamente, porque ninguém queria mais falar de pandemia, eles estavam falando de Pants. Tipo, já tava todo mundo vacinado, eles estavam botando o Jennifer Aniston pra morrer. Exato, de máscara. Ai, ai. Menino, semana passada a All American foi renovada pra 7ª temporada e essa semana All American Homecoming foi cancelada pela CW. Poxa. Tom Holland como? Chateado, não vai ter pra onde voltar, né? Homecoming, pero no mucho. Em compensação, Criminal Minds Evolution, renovada aí pra sua 3ª temporada, que equivale à 18ª temporada. Graças ao Bodemaio, né? Exato. E antes que o garoto. Revitalizou aí a franquia Evolution. Revitalizou, eu amo. Menino, notícias de atuação aí. Evangeline Lilly, né? Esse ser, né? Anunciou que está, né, se aposentando da atuação, né? Anunciou. Ué, mas ela estava na ativa? Aparentemente sim, menino. Aparentemente sim, mas agora ela já deu. Deu pra ela. Porque Evangeline, diferente de Sofia Bush, né, que sempre teve empregada, ela fez Kate, namorada do Hobbit em Hobbit, não, namorada do anão em Hobbit, e a Vespa, isso. É isso. E fez papel de antivax também. Ah, isso aí ela faz sempre, né? Cretina, né, cara? Olha. Ai, que ódio. Vamos falar então, menino, do nosso reality favorito, The Traitors. Amo. Né? The Traitors aí, essa semana, soltou um vídeo que The Traitors tá muito chique, né? Que ganhou muita fama. E aí, o que eles fizeram? Fizeram um videozinho pro Alanzinho Cumming anunciar o elenco da 3ª temporada que está sendo filmada, mas só deve estrear no começo de 2025, infelizmente. Como a Dio. Né? Infelizmente aí eles devem estrear somente no começo de 2025, mas nós vamos fazer o quê? Analisar o casting que eles entregaram aí, né? Esse casting de The Traitors da 3ª temporada. Eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado, mas aí é uma questão minha, que eu tava esperando uma Merit Medicine aí, né, e não veio, fiquei chateado, mas tudo bem, eu sei que eu vou me divertir quando o programa estrear. E tivemos aí, então, o primeiro nome, Bob Harper, de The Biggest Loser, que é aquele programa que as pessoas emagrecem, né, era gordo ficar magro, não é? Tem, mas nunca vi esse homem, nunca vi esse homem na minha vida, tirando isso aqui, nunca vi. Tirando nessa lista, né? Exato. Aí a gente vai ter a Bob the Drag Queen, né, do RuPaul. Famosa. Famosa, veio pro Brasil com Madonna. Ela tem um podcast com a Monet, parece. Ah, é? Sabe quem é Monet? Monet é o pintor, Monet. É a drag que tem um podcast com a Bob the Drag. Ou poderia ser a cantora também, Vitória Monet. A Monet é que o All Stars All Winners merecia ganhar pelo lip sync, mas não merecia pela temporada e perdeu pra Jinx Monsoon, que é a da Broadway. Ai, ai. Que é a que apareceu no Doctor Who, não é essa? Não sei se ela apareceu no Doctor Who. Apareceu, acho que apareceu no Doctor Who. É. Ela é uma que naquela série Glamorous, o homem fala, Monet Exchange is an icon. Eu acho que foi ela mesmo, sim, né? Acho que ela aparece no Glamorous, inclusive. Ah, então eu sei quem é. Famosa. Depois de Bob, Bob the Drag, a gente tem Brittany Haynes, do Big Brother. Né? Uma brincha, a galera, né, falou que ela é fogo na roupa. Eu tava vendo no Twitter, né, acompanhando ali repercussão. A galera falou que ela é fogo na roupa, essa moça. É a Neide, né? Sim, aqui não tem curatela. Aí temos Caroline Wigger, de Survivor. Não ela lembro. Ela é recente, né? Acho que ela tem temporada 44. Dela. Ah, então não vi. Porque eu vi o povo dizendo, ah, é uma das melhores da Nova Era, não sei o quê. E eu acho que Nova Era eu só vi 42, ou 41, 42, ou 42, 43. Que foram dois iguais seguidos. 44. É isso, temporada 44 de Survivor, tá? Temporada 44. Mas ela não venceu, né? Ela é só finalista. Não sei, mas aparentemente do elenco de Survivor que tá nessa temporada, ela é a melhor. Mesmo sem ter visto ela, eu já posso dizer, porque os homens são uma resposta. Que isso? É, você deu merda. Temos Chanel Ayan, de Real Housewives of Dubai, que Bravo sempre aparece aí na lista, né? E sempre trago as Bravo Celebrities, como eles dizem, né? As Bravo Celebrities, eu amo. Ah, gostei dela, fica com a cara de Chanelzinha. Tem cara de ser barraqueira, né? Bravo, né? Tem cara de ser problemática. Não, o bom é que The Traitors pode ir pra sempre só com o elenco do Bravo e o elenco de Survivor. Eles podem fazer pra sempre The Traitors, né? Que sempre tem essa galera. Aí temos, obviamente, Chrishell, né? De Selling Sunset. Olha aí, é um grande ícone. Já foi um afago pra você. Ah, Chrishell, sim, porque eu acho Chrishell maravilhosa. Né? Eu vi poucas temporadas de Selling Sunset, mas tudo que ela apareceu, ela sempre entregou muito, né? E ela tá entrando agora pra série mesmo, pra ser atriz, né? Série roteirizada. Ah, é? A gente falou semana passada, retrasada, sobre a Chrishell entrando aí em alguma série. Não lembro qual. Aí, Ciara Miller, de Summer House, né? Também não sei quem é, mas parece ser reality de pegação. Cantora Ciara. Aí, a Danielle Reis, do Big Brother, também. Também falaram que ela é também catiço, também, essa moça. Ah, Dani Calabresa. Dani Calabresa, que vai estar fazendo dublando divertidamente, né? Uhum. Danielle Reis, Big Brother Brasil. Que mais que a gente tem aqui? Dolores Catania, Real Housewives of New Jersey. Eu vi uns vídeos dessa mulher, e essa mulher, gente... Acho que Real Housewives sempre entregam entretenimento, né? Uhum. Sempre entregam. Tem uma mais pra frente que ela me lembrou, assim, a energia dela. Me lembrou muito a energia da Phaedra, né? A energia, assim, me lembrou muito, muito, muito, muito. Quer ver? Que é essa daqui, a Dorinda, do Real Housewives of New York. Que quando ela ablou pra ela humilhar uma gatinha, a outra housewife, viado, não sobrou nada. A gatinha ficou jogada no chão. Humilhada. Foi humilhada mesmo. Batalha ela de lacre. Humilhada, outra gatinha. Essa moça aqui é boa, gostei dela, Dorinda. Dorinda Matley. Aí temos o irmão de Zac Efron, né? Dylan Efron. Por quê? Qual a relevância desse moço, né? Não, mas é relevante que o que vai vir aí, que é isso da Neide, né? Que isso, menino? Grande chã. Aí toda temporada eles botam Bachelor ou uma Bachelorette, né? Essa temporada é Bachelorette. Gabby Windey também. Não faço ideia de Henrique vai ter que ver, que ele é louco por Bachelorette. É o programa favorito dele. Sério? Uhum, ele me faz baixar pra ele. Eu achei que só americano assistia isso, gente. Nossa, ele é louco o Bacharelete. Ele fica fazendo reviews enquanto ele tá assistindo. É loucura. Mas eu nunca achei graça desse programa. Nem do Bachelor, nem do Bachelorette, nem Bachelor in Paradise. Nunca eu vi no começo e achava legal, só que depois fica meio repetitivo. É porque é o The Voice dos relacionamentos, né? Sim. Tem uns 15. É que costuma ter o mesmo problema do que a gente tava falando do The Voice mesmo. É tipo, a edição muito longa, uma choradeira, uns negócios. Gente, de resumo. É porque é tipo episódio de 2 horas, né? Uhum. E aí ele vai da flor, transa, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Ai, que inferno. Aí, Jeremy Collins, Survivor. Famoso. Conheço, ele não é um vencedor ruim, propriamente dito. Mas ele é um personagem de reality que rende pouco, assim. Eu lembro que a temporada dele eu achei merecido, mas ele é meio sem gração, assim, sabe? Tipo, ah, sou bom em prova. Vencedor do Survivor Cambodia. Uhum. E já havia ficado em 10º lugar no Survivor San Juan del Sur. É, esse San Juan del Sur, ele se destacou um pouquinho mais, apesar de não ter ganhado também. E aí depois ele volta meio como um dos próximos aí com um elenco ruim, apesar de não tão ruim quanto o próximo que vai falar. E... mas ele é ok. Eu acho que dos que estão aí é o melhorzinho. Nossa, ainda participou de outro. Terminou em 8º lugar em Survivor's Winners at War. É, que foi esse que votou todo mundo. A Parvati, o todos que você vai falar daqui pra frente. A temporada do... É. Nossa. Nick Garcia, que ela é lutadora, né? Wrestler. Bacana. É, da galera do Chifre Amel, né? Exato. Boston Rob, né? Um dos piores vencedores. E do Deal No Deal Island, né? Que acabou de acabar, ele ficou em 4º lugar. Ai, gente. Vou te falar por que que Boston Rob ficou famoso, não sei se eu já falei aqui. Boston Rob fez uma temporada comum, se destacou e tal, foi ok, o povo tinha piseta nele. Aí ele foi pra temporada All Stars, a primeira que teve. Aí ele pediu a tal da Amber, que é a mulher dele até hoje, em casamento no Conselho Tribal. E a Amber ganhou. Então ele garantiu seu milhão ali por tabela com ela. Que maravilhoso. Depois disso, ele passou vários anos tentando ganhar Survival. A CBS desesperada pra ele ganhar, nunca ganhava. Aí botaram ele na temporada Boston Rob versus Burros versus Russell, que era outro burro, né? Que o povo amava, mas que só se queimava. Chegava na final, nunca ganhava. Aí o Russell saiu no começo, os burros ficavam lá lamendo o cu dele, e ele ganhou, finalmente. Aí quando ele volta no Winners at War, ele e a Parvati ficavam fazendo pedágio pras pessoas, não tinham nenhuma chance de ganhar, foi isso. Pedágio. Ó, eu tô vendo aqui, Boston Rob participou de Survivor Marquesas, Survivor All Stars, foi do casamento. Heroes vs Villains, perdeu cedo. Redemption Island, acho que essa foi a que ele ganhou. Redemption Island? Uhum. Foi a temporada refeita pra ele. Que é ruim pra caramba, né? É, porque foi logo depois. Logo depois não, mas foi algumas temporadas depois do Heroes vs Villains. Aí tava muito famoso o Russell, né? Que já tinha feito o Samoa, o Heroes vs Villains, voltou nessa. E porque o povo achou que eles tinham uma grande rivalidade que surgiu no Heroes vs Villains, que não sei o que, que tinham que tirar a prova. Aí o Russell saiu no começo da temporada e o Boston Rob ganhou porque só tinha burro. Só tinha burro muito essa parte. Só tinha burro. Aí ele participou do Islands of Idol, né, que tinha... Ah, Samoa. Então tô achando que foi essa que ele ganhou, porque ele ganhou uma antes do Winners at War. Ah, não, tô vendo aqui que Islands of Idol, ele e a Sandra foram... Ah, eles são mentores. É, eles não participam, eles, tipo, dão umas dicas só. Foram mentores e teve o Winners at War. Que foi do pedágio. Foi do pedágio, tá aqui, Parvati Shallow. Formou uma, rapidamente formou uma Old School Alliance com Parvati e Ethan. Uma bosta essa alliance. Sabe que eu amo Parvati, mas olha, essa temporada foi difícil pros velhos. E ele também participou da Amazing Race, né, menino? Participou da temporada 7 de Amazing Race com a Amber. Perdeu rapidamente, foi maravilhoso. E depois ele voltou no All Stars e perdeu muito mais rápido ainda. Eu amo. Porque não dependia de jogo social, né, menino? Tinha que ser bom de prova. E esse ano ele participou do Deal No Deal Island, né? Como eu disse, ele terminou em 4º lugar. Ele é... não tem como dizer que ele não é uma personalidade de reality, né, viado? Ele tá... Ah, sim. Não, ele rende bem. Eu só não acho ele um bom jogador, como as pessoas acham mesmo. Mas fazer o quê, né? É, e eu sinto, né? Aí já especulando o programa, que dificilmente o Rob vai ser um traitor. Porque seria muito na cara. Né? Aí, eu acho que assim como a Parvati, né? Não vai, assim. Se ele for a traitor, o pessoal vai ficar em cima dele por ele ser mega evil desde sempre. Uhum. E se ele não for traitor, ele vai passar a temporada inteira tentando provar que não é e o pessoal vai querer eliminar ele. E se não eliminar ele, tipo, primeiro, super rápido. É, eu acho que ele vai ser um dos primeiros de qualquer forma, sendo ou não sendo. A não ser que ele consiga fazer um excelente jogo social ali pra pá. Porque no Deal No Deal, né, que nem tinha essa, tem essa coisa toda de, né, tinha um pouquinho de jogo social, ele, o pessoal chegou lá no primeiro episódio, tinha uma velhinha que ela falou assim, eu assisti todas as temporadas de Survival e Boston Rob, a gente tem que tirar ele agora, ou ele vai chegar na final. E dito e feito, realmente, ele chegou na final, né, foi o primeiro eliminado da final? Foi, mas chegou na final. Tirou todos os competidores, né? Ele é foda também, sim. O que mais a gente tem aqui? Robin Dixon, de Real Housewives of Potomac. Tem cara de, né, bagaceira. Tem cara de bagaceira. É a Val Marchiori deles? Parece, Val. Parece. Eu acho que tem mais cara de Andréia de Nóbrega. Ai, mas a Andréia de Nóbrega tá sempre, né? Aí temos Sam Asghari, né? Ator, modelo e ex de Britney Spears. Eu achava esse homem gostoso, mas abusivo, né? Pelo que eu soube. Sim. Aparentemente ele ficava dando dica pro pai da Britney depois da curatela ter acabado, né? Falando sobre as coisas da vida dela. Aí temos o Tom Sandoval, do Vanderpump Rose, que o pessoal... Aparentemente, Vanderpump Rose é o maior hit do momento, inacreditável, né? Tem até uma temporada na Netflix, eu vou tentar dar um play no Vanderpump. Mas teve uma mulher do Vanderpump no GOAT agora, e teve na temporada passada do Traitors, eu acho, não teve? Não lembro. Do quê? Do Vanderpump Rose. Não lembro desses nomes. Acho que teve. No GOAT, com certeza eu sei que tem, mas é o reality do momento. E temos Tony Vlachos, de Survivor. E aí, Leozio, esse aqui? Então, o Tony, ele ficou muito famoso em Survivor. Porque ele é bem, ele é um italianão, bem Jersey Shore, assim, sabe? Lá de velho, policial. Uhum. E aí ele ficava no meio da edição, assim. Eu vou me esconder aqui nesse matinho, vou pegar umas folhas aqui. Ele botava, tipo, umas folhas de bananeira em cima dele e falava, tô no modo stealth. Aí o povo gostou muito disso, eu confesso que eu ri disso também. Só que ele em algum momento ganhou, né? Eu não sei se foi na primeira temporada já que ele fez ou foi na segunda. Ganhou também porque é um monte de idiota. Aí depois ele voltou no Winners at Wars e ganhou, sem merecer de novo. E aí, aí ele é o único que ganhou duas vezes junto com a Sandra, né? Ele é uma pessoa diferente do Boston Rob, ele é uma personalidade de reality, pô, engraçada, pelo menos. Jogador também não é essas coisas, mas o povo ama. Acho ele o grande bucetudo. Vai ser, tá, né? Vamos ver. Ele participou de Survivor Cagayan. Vai ser, tá? Eu acho que ele ganhou já. Cagayan é uma das melhores temporadas. Foi uma que a gente comentou bastante, os seriadores e tal. Sim, ganhou por 8-1. Oh. Ganhando do Wu Wang. O Wu era o capacho dele. Levou pra final só pra perder. Humilhar. Aí ele participou do Aftermath. Humilhado. Humilhado. Participou do Aftermath também. Né? Survivor Aftermath. Se eu não me engano, Game Changers, ele perdeu pra Sarah, que era policial. Ou não, foi no Game Changers, eu acho que ele perdeu pra Sarah. Game Changers aqui também participou. Game Changers. E Winners at War. Que foi a segunda vitória. Winners at War. Winner, né? E no tomara Game que ele Changers, no The Traitors faça as moitas dele. Com Alan e a cachorrinha, né? Uhum. Ele adora fazer moitinha, ele vai ficar lá enquanto o povo conversa, se escondendo no modo stealth dele. Amo. Aí tem o Will Adams, né, do Bachelor in Paradise. Adoro. É mais um Bachelor aí, né, pra cota bonitos. Mas bem que ele tem um orelhão. Que? Você adora. É a vibe. Abafa. Challengers. Abafa. E o último participante é o Lord Ivar Mountbatten, né, que ele é da realeza britânica, né? Eles gostaram de ter trago o Peter, né, na temporada passada, véi, e aí vão trazer outro, né? Adoro que é da Beth, né? Da Beth. Vamos ver se tem a foto desse véi. Ah, tem. Não gosto não, hein, menino? Tem cara de escroto. Velhofóbico. Ok. Gente, mas todo acabado deve ter o quê? 25 anos? O quê? Menino, ele é primo do Rei Charles. Opa. Famoso, então. Ele é famoso. Primo do Rei Charles. 61 anos, mas tá acabado. Ah, mas britânico envelhece. Com 15 anos já começa a ficar podre. E é viado. Viado. E é da realeza. Olha aonde inspiraram, né? Vermelho, branco e sangue azul. Mas ele foi casado com uma mulher de 94 a 2011. E aí depois casou com um homem, James Coyle, desde 2018. Ai, que inferno. Mas é isso, né, menino? Estou muito ansioso pra estreia de The Traitor. Ah, eu preciso assistir não, esse negócio. Só não tinha que assistir com a gente. Você vai amar. Eu sei que eu vou, mas é que eu não tô tendo o tempo mesmo pra ver, mas eu vou ver. Ah, amiga, você quer que eu te mando o link onde dá pra ver online, que não precisa baixar? Tem no Max? Não, não tem no Max. Ele é no Brasil, da Universal Plus. Achei que tinha no... Mas eu te mando o link pra você ver onde não precisa baixar. Tá bom, pode mandar. Tá, aí tu vai arrasar, amiga. Vai arrasar muito. Eu quero ver, porque agora tem Bob, né? Eu quero ver. Isso! E você vai amar Alan Viadão, menino. Amar Alan Viadão. Vai adorar. É, e última notícia aqui, menino, é que o Hamish Linklater, né, o irmão da Old Christine em The New Adventures of Old Christine, entrou pro elenco aí de Gen V, né, o spin-off de The Boys aí. Ele vai ser o novo reitor da faculdade aí na segunda temporada, que vem aí em breve, né, sem o menino lá, sem o perdomo lá que faleceu. E que falaram que não vão substituir o personagem também. Bicho, tem aí. Chance. Falaram que ele era podre, né, viado? Pessoalmente. Ah, mas quem não? Era uma pessoa de complicada, de complicada. Pessoalmente, né? Quem conheceu a gente vai saber que a gente não é nada disso que a gente fala que é. Okay? Garoto, claro que somos maravilhosos. Respeita a gente. Tudo que a gente é aqui, a gente é na vida real. A gente é pior, eu acho. Aqui? É. Não, fora. Que ódio. Você já falou do álbum da Kátia? Não. Álbum da Kátia, o K-Sex, né? Tem a matéria aí? Eu mandei qual grupo, gente? Foi no Logado, não foi? Foi. Matéria? Deixa eu ver aqui a matéria. Que vem aí, né? O grande álbum de Kátia. Que ela tá fazendo Listen Party já, né? Eu achei que ela ainda ia gravar o álbum, mas ela já tá fazendo Listen Parties do álbum, que tá sendo chamado de K-P-Sex, né? Porque é o sexto álbum dela. E as primeiras impressões, né, é que Katy Perry está de volta. E aí os fãs tá aqui dizendo, né? Sonoramente é diferente de tudo que ela já entregou. Você vai rebolar demais com essas músicas na balada. O disco já está certamente no topo dos meus 100 álbuns favoritos da vida. Ela está realmente voltando. Ai, fã ou hater, né? Os 100 álbuns... Eu mais gosto na vida. Você nem só tem 10 que eu mais gosto na vida, imagina 100. Aham. Uhum. Ai, gente, queria muito que Kátia voltasse com pop mesmo, farofinha, igual a Sabrina Carpenter, porque a incursão dela pelo conceito foi um porre e sinto saudades. Estão dizendo que ela vai voltar beijando garota, vai ser maravilhoso. Aí o outro diz aqui: eu estava ali, arrisco dizer que esse álbum terá 6 hits número 1. Opa. Tudo parecia tão incrível e angelical. E Kate estava lá. Angelica Touch. Angelica Touch. Será que o feat com o Taylor vem aí, finalmente? Vem, sim. Uhum. Ele falou que tem uns feat incrível, né? Que tá. Que alguém falou que tem uns feat maravilhosos. Se alguém falar que ia ter de Taylor de Gaga, né? Considerando que Taylor agora só faz conceito também, acho que é melhor ela não fazer esse feat, não, hein? Ah, se não tiver o homem produzindo lá o Antonoff, já estamos ganhando, né? A gente esperando o Taylor de feat, vai vir o quê? Vem Migos, vem... Normani. Normani. Menino, fala em Normani, mudando de assunto, você viu que Ali anunciou a aposentadoria da carreira de cantora? O quê? Ali Brook? Uh-huh. Que isso? Vai ser sua dançarina agora. Eu vou achar a notícia, peraí. Eu não sabia nem que ela tava na carreira ainda antes. Eu também. Mas me chocou. Ah, infelizmente, mim, todas elas ainda estão tentando, né, menino? Aí o outro comentário aqui é: sinceramente, vocês não estão preparados. Katy Perry está de volta, caralho. Muita música pra dançar e se divertir. Vocês vão amar. Ah, se vem dançar, vem curtir, né? Aham. Uh-huh. Será que vai ser um feat comigo, mas... rei do som? Com você, exato. Você não recebeu ainda o convite dos produtores, mas vem aí. Será se não? Ó, aí tá aqui, ó. Se preparem para rebolar a raba nas baladas. Músicas muito cant de latejar fode, a cabeça. Fode. Aliás, vale dizer, Anitta mandou muito no Today Show na semana passada, né? Entregou o serviço. That's insane. Né? 27 minutos no ar, maravilhosa. Que isso? Turou. Só tinha brasileiro ali na coisa, basicamente, mas sucesso demais. Um redator da Billboard, né, da revista Billboard, disse: obrigado por me lembrar de nunca parar de acreditar no puro pop e amor, felicidade em um mundo cínico. Gostaria de poder dar detalhes sobre as faixas e parcerias, mas saibam que é cheia de hinos, tá? Gente, Nário. O pessoal tá prometendo pra caraca, se não vier, ó, minha... Menino, não vai vir, né? Só porque eu tava falando... Porque assim, você é fã já finge, né? Então... É, não, mas o jornalista também falou, né, que é bom, que tá bom. Ah, mas eu acho que 6 músicas dá, né? É, 6 número 1, um, tá? Tem data? O álbum ainda não tem data. Não tem data ainda. Ai, gente, não, ainda tem, não tem teaser. Data. Por isso que eu gosto do K-pop. K-pop, um mês antes de lançar, 2 meses, eles começam a lançar foto, teaser do debut, do negócio. Aí tem 30 mil fotos. Aí depois tem um teaser. Aí depois tem um preview do álbum. Aí tem um preview da música. Tem um trailer do clipe. Ah, não, mas aí você já tá cansado antes do álbum sair. Mas é toda a expectativa. Ah, não, tem um menino que eu sigo, o Alex Sampson, de vez em quando manda uns postzinhos pro Sassi dele. Ele tá uns 2-3 meses fazendo pré-save de uma música, que ele só põe um trechinho que é o mesmo direto. Agora ele disse que vai lançar a música dia 21 de junho, eu falei, mas meu anjo, já cansei de ser refrão dessa música, quando eu queria essa música não me deu. Ah, agora você me vem com essa história? Eu, hein? Ah, mas é igual a Sabrina Carpenter, né, que lançou o pré-save do álbum dela, que vai ser lançado em agosto. E ela lançou o pré-save do álbum. Ai, me poupe. Lança, mas logo isso, vai ficar aí transando só. Mas é igual a Globo, né? Que lançou o trailer da press novela. Pré-save da novela, né? Foi igual o piloto antes de Glee, né? Passou 3 meses antes de estrear. Ah, é verdade, tem isso. 3 meses e nada, viado. Passou um tempão. Foi no final do American Idol. Então, sei lá, abril, maio. É. Amo. Ó, aqui, ó. Achei que a Librou aqui falou no Twitter. Ela anunciou. Querides, depois de muita reflexão, decidi me aposentar da música. Minhas músicas não alcançaram o sucesso que eu esperava, mas estou excitada para abraçar novas oportunidades no futuro. Obrigado por fazerem parte da minha jornada. Warm regards é o que mesmo? Abraço. Lembranças, é. Como que é? Satisfação, né? Gratidão. Isso, prazer em revê-lo. Gratiluz. Namastê. O melhor foi uma pessoa aqui que comentou aqui. Peraí, muito bom. Pera, ela tava fazendo música esse tempo todo. Ai, que horror. Realmente não alcançaram o sucesso. Ai, que horror, cara. Que sacanagem. Ai. Mas é isso, né? Nosso bloquinho de notícias e amenidades. Então aí, né, trazendo música pra vocês. Só isso. Só isso tudo. Não vai falar de dentinho doce? Dentinho doce. Mas a gente não assiste essa série, amigo. Quem te falaria? Não, mas não falou da notícia que se perdeu no misticismo e tudo? Não sei. Ah, não. Isso é review. Isso é review. Adoro se perder no misticismo. Não era isso que tava falando? É, sim. Mas aí é o review da temporada. Já saiu? Saiu hoje? Menina, só se fala de outra coisa, né? É, menina, foi um surto da pandemia essa série. É. Um surto da pandemia. Depois disso, ninguém viu mais. Mas descobri que Taylor tá vendo ainda, né? Menino, mas o Taylor sempre me surpreende. Vocês acham que eu surpreendo vocês? O Taylor surpreende a gente muito mais porque ele vê as coisas e ele gosta das coisas. Menino, ele colocando de three-body problem lá, eu falei, o que você tá fazendo da sua vida, garoto? Menino, falando em three-body problem, foi uma surpresa aí que você tinha dito que ia ser só uns episódios extras e de repente falar segunda e terceira temporada. Mas quem falou isso foi D&D, mas a Netflix falou que são só episódios extras. Não, mas saiu outra notícia esses dias falando que vai ter a segunda e terceira e acabaram tendo. Mas não foi a Netflix que falou segunda e terceira temporada. Ah, o produtor de não sei das quantas. Mas, gente. Eles que estão tentando encarar. É igual. Vê se cola, né? É igual o Big Little Lies, né? Falar, confirmado. Nicole Kidman afirmou que vai ter temporada, mas ninguém falou nada. Né? Nicole falou, aguarde e confie. Exato. Vem aí. Entendi. Stay tuned. Gente, Nicole, né, obcecada por essa série também. Tá que pariu. Vai fazer Nine Perfect. É, Nicole falou. Olha, gente. Pela Dona 2 não quer fazer. Ai, não pela quer. Dona 2 um hino, né? Gente, quer fazer essa merda. Que acabou me lembrando uma notícia que eu tinha deixado de lado, né? Porque Suzanne Collins, né, anunciou hoje que teríamos um novo livro baseado no universo de Jogos Vorazes, né? Sunrise of the Reaping, que vai se passar 40 anos depois da Balada das Cobras da Serpente Tudo, né? E vai ser focado no Quaterquill do Rei Mitch, né? E aí passou 10 minutos, o Lionsgate falou assim: meninos, sabe o melhor? Vai ter um filme em 2026. Amo. Né? Olha, mas vou admitir que eu finalmente tô animado de novo com o Universo Jogos Horazes, porque Snow, who cares? Rei Mitch, rei Zima, né? Ai, gente, vai ser um massacre, vai ter gente morrendo o tempo inteiro, vai ser tão bom assistir, né? Vai ser maravilhoso. Eu adorei que o povo tava debatendo lá no grupo, né, quem ia ser os atores e tal, que eles falaram, Nicolas Galitzine, Jacob Elordi. A gente chama de nome sempre, né? Aí teve uma, não lembro o nome dela agora, gente, vou olhar aqui, que ela falou assim, ah, mas o moço, como é o nome do Remit, velho? O Woody Harrison. Isso, Woody Harrison. Foi a Nayane, falou da altura. Isso, foi a Nayane. Ah, ele tem só 1,77, não tem como ter diminuído tanto assim. Aí eu pensei assim, gente, mas ninguém tá ali medindo os atores com a fita métrica no filme pra fazer esse comparativo, não, se tem a mesma altura. Tá aí um negócio que eu acho que não pesa no casting é a altura. Tá aí o Hugh Jackman como Wolverine, né? Exato. Vi gente pedindo Léo Udal, né, pra fazer, né, também. Ah, Léo Rei do Sol? Não, Léo do Coisa, do Bom Dia. Ah, gente, Léo é muito bonito pra virar o Woody Harrison. É, por isso que pode ser Jacó Elordi ou Galitini. Mas pode ser um não famoso que nem tem. Pode ser um bom ator. Mas tem que ser alguém pode famoso. Pode ser Troy Sivan. Troy Sivan, gente. Por quê, né? Pode ser Troy Sivan. A nossa tia. Nossa! Sabe quem pode ser muito? Segura aí, hein? Mike Feist. Mike Feist. A gente falou do Mike Feist, a Erika falou. Nossa, ele ia ser perfect, que ele já é feinho. Já vai virar feio, né? Pronto. Sim. A Erika falou. E eu concordo com a Erika. Mike Feist tá em alta, né? Não acho. Tá. Sim. Tem que estar em alta. Mas a gente tem que ver os outros personagens, né? Pra ver o que vai rolar lá. Não. É. É porque as cobras serpente, a gente sabia que ia ter Presidente Snow, Lucy Bade lá, né? Passarinha. Não, e a passarinha foi a famosa do elenco, né? Então tem que ter um famoso personagem, né? E vocês viram que a passarinha tava se gabando, que foi ela que fez Suzane lançar, né? Nunca critiquei. Ah, foi sim. Que ela falou que queria a história do Rei Mitch e veio aí. Os fãs pediram o tempo inteiro a história do Rei Mitch, né? E foi ela que decidiu. Isso aí. É, desde Jogos Vorazes, o pessoal querendo saber o que foi que quebrou a alma do Rei Mitch nos Jogos Vorazes. Mas ela, ai, gente. Podem me agradecer depois, lancei essa ideia no mundo. Vai cagar, né? Sabe que essa menina é egocêntrica pra caralho, né? Juntar ela e a roteirista Jane Ortega numa mesa, não sai ninguém. Nossa, mãe! Só são elas duas, no tapa. Menina, mas sabe que eu gosto dos Jogos Vorazes? Eu nunca fui muito fã, gosto, mas não fui fã. Assim, Harry Potter, né? Mas assim, Harry Potter sempre é a mesma coisa. De puxar tudo Hogwarts e Hogwarts. Jogos Vorazes é sobre jogos, mas tá contando várias histórias. E eu acho isso legal de ter. Então, por isso. Meu Jogos Vorazes teve duas histórias, gente. Fala como se estivesse todo. Não, mas assim, tem 75 jogos. Eles estão passando alguns, entendeu? Então acho que tem uma. Pode ser coisas diferentes. Porque o do Snow, da Lucy ali, foi diferente do que teve da Katniss. Então agora vai ter um diferente do Remit, né? A gente já sabe o final, mas vai ser uma coisinha diferente. Quero ver o do Finnick. Que... Eu queria ver o primeiro jogo, como foi. Começou tudo. Ah, foi baixa renda, eles falam. Que era tipo a primeira temporada de RuPaul, tinha um filtro e tal. Se esse décimo já foi meio baixa renda. Chegou no décimo, né? É, chegou no décimo ali que eles foram gastar um dinheiro, botar mais. É. O décimo é quando começa a dar uma aumentada no valor de produção. Um hit, né? É, a pergunta é: será que Viola Davis vai voltar? Ah, eu queria. Não, mas ela não é. Mas já é o Snow, ela nem deve tá morta já. É, tem o que eu falo, ela deve estar com 1000 anos, né? 40 anos depois. Ela já era velha, já ali. Já era velha. Ah, já vai ser o pai do Jack Bauer? Já vai ser. Acho que não chega tanto. Eu acho que vão pegar o bonitinho e vão dar uma envelhecida na maquiagem. Não, porque ele já vai ter 40. Eu acho que poderia ser o Jack Bauer. Aí sim. Eu acho que poderia ser o Jack Bauer. Porque ele já vai ter o quê? Uns 50 nesse jogo? Uns 40? Por aí, uns 40 pra 50. Eu acho que poderia ser o Jack Bauer. Eles vão botar o Tom Blythe como Remit. Na verdade, vai ter uns 50 e pouco já, né? se ele tinha um 17, 18, 40 anos depois. Amigo, mas o Snow no da Katniss mesmo, ele tá com 99, né? Então, se eles quiserem botar 50 da Capitol, que o povo faz muita plástica, ainda dá pra ser outro. Eu gostaria de ver o Kiefer Sutherland como o Snow. Ah, ia ser icônico o Rei Mitch lá no meio da arena. Jota o Apple! Ia ser maravilhoso. E por ele ser filho do Snow real, né? Do Snow véi, acho que seria Turo. Ah, eu vou jogar no mundo, vou pedir pra Rachel Zeiler tweetar. Eu também vou jogar aqui agora, inclusive. Já era. Enquanto a gente fala aqui, eu vou até jogar aqui, procurar aqui, ó, Jogos Vorazes, Hunger Games, né? Porque gosto dessa ideia. Gosto dessa ideia. Só não vou marcar a Rachel Zegler, porque eu não sou obrigado. Cadê? Mas tô empolgado de correr. Se Kiefer Sutherland. Eu acho que Suzane deu um golpe pra ganhar dinheiro assim, né? O pessoal falou que foi a Lionsgate que bateu na porta dela e falou: e aí, estamos querendo fazer mais um filme, que tal se escrever mais um livro? Eu acho que, mas assim, ela não tá forçando, ela faz um negócio bom. Não tá querendo enfiar as coisas. E não ah, tá não, fazer para de ser assim. Você viu a Caatinga? Eu adorei. Você achou bom? A Caatinga. Olha. O livro eu não li, mas o filme eu gostei. Meu Deus. Meu Deus. Eu gostei, tanto que eu até gosto de Rachel agora, depois do filme. Ah, eu já detesto Rachel, eu continuo detestando ela. Um beijo. Smack. Que, sei lá, tô empolgado pra ver. Mas é isso então, menino. Vamos começar nossas pautas aqui da semana? Muitas coisas ruins, né? Outras nem tanto. Mas temos coisas medianas, na verdade. Né? Vamos começar então aqui. Me conta. Tivemos várias minisséries. Minissérias. Mas eu acho que a gente pode começar, então, com a minissérie de Star Wars, o universo Star Wars, né? The Acolyte. Essa nova minissérie incrível, né? Que trouxe Carrie Ann Moss, né? Botou ela como peça de divulgação. Apareceu no trailer e ela morre com 2 minutos de episódio. Ah, pobre. Né? Morre com 2 minutos de episódio. Não sei, acho que o Leoz não viu The Acolyte, né, Leoz? Não, você nem botou na pauta? Chegou agora, Prince. Não tava na pauta? Juro que tava na pauta. Não, tava? Juro que tava. Que era só Netflix a pauta. E aí ela não aparece mais, a mulher? Não, não. Morreu. E não tava na pauta não, viu? É isso. Mas o menino... Velho é que ela não pode mais ver o telefone. Ela morreu muito rápido. Muito rápido. Mas ela nunca apareceu no universo Star Wars. É a primeira vez que ele ia aparecer. Sim, porque essa série se passa 100 anos antes da franquia Skywalker, né? Passa ali 100 anos. E aí é tipo, tá tudo equilibrado, os Jedi estão em acordo com a República... E tem uma pessoa que tá matando Jedi. E aí eles pegaram aquela mina que faz a Mandla Stenberg. Que ela faz o ódio que você semeia, né? A Rue. A Rue de Jogos Vorazes. É que amo. Jogos Vorazes. A Rue de Jogos Vorazes. A Mandla fez o filme que a gente ama, né? Bares, bares, bares. Bares, bares, bares, exatamente. Fez o ódio que você semeia também, né? Fez aquele que ela é doentinha, né? Tudo e todas as coisas. Então, assim, eu acho ela limitada. Né? Ela aqui... é doentinha. Ela é limitada. E aqui, menino, tem um twist no primeiro episódio que você vê nos primeiros 3 minutos que você tá fazendo lá, vendo a personagem matar a Carrie Ann Moss. Você vê na sequência que fala assim: ela tem uma irmã gêmea. E realmente ela tem uma irmã gêmea. E aí você pegar uma atriz que é super fraca e colocar pra fazer 2 personagens não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Né? Ficou ruim demais. Ficou muito, muito ruim. Essa série me impressionou. Porque, assim, ela parece uma grande peça de escola, né? Que aí eles fazem os figurinos, fica tudo com cara de amador, né? E o elenco também, ruim. Nossa, mas eles estão num nível de atuação. E dessa mina, né? A Mandla, péssima. Aí tem o moço do Round 6, né? O protagonista do Round 6. Ruim também, pra caceta, que ele é o mestre dela. Tem o menino do Boneca Russa, o Alan, do Boneca Russa. Podre, ah, eu gosto podre. De Alanzinho. Podre, podre, podre. Ele é viado, na série? Não é, não é. Porque ele sempre dá um jeito de ser viado, né? E também tem Jian Yu, né? De The Good Place, né? The Good Place. Ah, sim, Jason. Exato, eu tô inclusive revendo The Good Place, né? Tô na segunda temporada. E, gente, assim, é muito ruim. Tá com tempo livre pra caralho. É, eu tô pensando em rever 24 horas, né, menino? Mas aí eu... Isso aí é tempo livre, hein? Jesus. Refletindo. Mano. Me dá um pouco do seu tempo. São só 9 temporadas, né, menino? Então, ah, de 24 episódios, né? Não, a última tem só 12. Né? Mas, assim, é, eu não sou o maior fã do universo Star Wars. Ah, mas, tipo, jura? Eu consigo apreciar algumas coisas, eu gosto dos filmes. É, Obi-Wan, apesar de ser muito fraquinho, eu consegui achar algumas coisas boas. Mas nessa série aqui, eu não consegui achar nada de legal, de verdade. Eu acho que é super mal feitinha, as atuações são ruins. E a história é, assim, tem essa irmã, mas a irmã que todo mundo achou que ela tinha morrido. E ela tá se vingando dos mestres Jedi que estavam meio que colonizando o planeta onde ela morava. Mas aí, Jedi, vocês não queimaram, né? É, aí todo mundo acha que ela tá morta, só que na verdade ela não tá morta, né? E ela começa a matar os mestres Jedi, o primeiro que ela mata é a Trinity. E aí eles vão atrás da irmã, que tá viva. E aí eles vão pesquisando e acabam descobrindo que ela tá viva. Oh, meu Deus, que mistério. Quem que tá viva? E aí, porque tem a Amandla, né? Ela é irmã gêmeas, Ruth Raquel. Ah, né? Tá. Menina livre aí, da cidade. A Ruthinha é boa e a Raquel é má, né? Só que todo mundo acha que a Raquel morreu no incêndio quando ela era criança. Então, quando a Mestre Jedi Trinity morre, todo mundo fica achando que foi Ruth que matou. Só que Ruth trabalha num navio cargueiro, ela desistiu de ser Jedi, os carai. Quando chegam lá pra prender ela, prendem, vão levar ela pra ser julgada, só que a nave que ela tá cai. E aí o mestre, antigo mestre dela vai lá porque ele fala assim: olha, eu acho que tem alguma coisa estranha. E quando ele chega lá, ele fala assim: Raquel tá viva. E aí eles acabam descobrindo que realmente Raquel está viva, né? E logo no segundo episódio já tem um embate entre Ruth e Raquel, né? Elas se encontram assim, e Raquel explica que ela tá fazendo isso, que ela quer se vingar, porque os Jedi botaram fogo no planeta dela, não sei o quê, pererê o pão duro. Só que Ruth não vê dessa forma, né? Ruth vê os Jedi como pessoas do bem. E ela já vê os Jedi como pessoas do mal. Então vai ter esse embate aí, né? E obviamente no final elas vão ficar juntas, do bem, unidas, irmãs, amigas, mulheres. Ah, romance de irmãs? Uhum, lésbico. O Wicked do Star Wars, né? É, assim como René Rapp veio revolucionar, né, o ser lésbico, né, saiu na revista essa semana, essa daí também foi revolucionar o ser lésbico e incesto aqui, mas eu achei bem ruim, assim, de verdade, não fiquei interessado, eu vi os dois episódios, né, pra não dizer assim, ah, só vi o primeiro, eu vi os dois episódios, né, e não achei interessante, de verdade, não fiquei com a menor vontade de assistir mais um episódio, nenhum, foi uma decepção, né. E eu digo isso de uma pessoa que assistiu completas todas as séries que nós vamos falar hoje. Eu assisti todas elas completas. Todas, tá? Mas a Colite, pra mim, olha, não deu. Eu assisti todas completinhas, tá? Assisti todos os episódios, todas as séries que a gente vai falar aqui, entendeu? Mas a Colite não rolou pra mim, não. Ah, o twist no final que falaram que era bom, era isso aí? Que a Raquel tava viva? Aham. Uhum. Pra você ver como as pessoas estão sem critério, né, menino? É tipo o twist do filme da Alison, né? As pessoas se emocionam com qualquer coisa. As pessoas acreditam em qualquer coisa e compram qualquer coisa. Então, tá dando indireta pras pessoas do grupo, hein? A vocês do grupo que estão escutando, é pra vocês. Falando pra Brubs e Taylor que gostaram da série. Não, eu inclusive falei com o Taylor que é por isso que eu sou amigo dele, porque ele tem um coração muito bom. Porque, gente, não tem condição. Quando uma coisa é ruim, você pode gostar dela, mas assume que é um negócio é ruim. Mas, gente, se a pessoa quiser se enganar. Não arruma subterfúgio, igual eu assisti toda a temporada de Geek Girl, né? Próxima esquina aqui na pauta. Vi toda a temporada de Geek Girl. Cara, eu vou dizer pra você que a série é boa? Não, a série não é boa. Não é. Mas eu me diverti porque eu tenho uma menina de 14 anos dentro da minha alma. Então eu me diverti. Isso mas você tá sendo machista. Mas você tem que ter uma suspensão de descrença muito, muito, muito grande nessa série. Muito grande. Muito. Você acha isso o problema da série? Não, a atuação é ruim, os plots não fazem sentido, mas assim, é uma bobeira. Porque assim, eu fui ver essa série jurando que eu ia amar. Falei assim, feita pra mim, fanficona, né? dessa menina nerdzona, que não tem nada de nerd, é a ruiva, né, de burlesque adolescente. Ela é nerd porque ela sabe de dinossauro. Ai, nossa, oh, que nerdona, hein? Eita. Ela é super fashionista já. Ai, mudou a série, gente. Deixa eu ver onde eu tô. Agora é a Geek Girl. Geek Girl. Ah, tá. Achei que ainda tava falando, gente, mas a Star Wars foi a dinossauro. É que a Amanda Seyfried e a irmã são modelos. Amo. Tá bom, exato. Eu fui ver assim, ah, beleza, fanficona, vou me divertir. Só que era uma série que tinha tudo pra ser tipo a nova Jane by Design. E é uma série sem alma, sem ritmo, as coisas vão acontecer na rua. E eu falei pra Sassi, ela é simpática, a bichinha, se esforça. Mas a série não tem dinâmica nenhuma. Diferente de Downton Abbey, né, que é super dinâmica. Essa série, ela vai acontecendo. Aí tem um povo, ah, precisando de um modelo aqui e ali. Aí olha pra foto dessa menina. Aí você fala, tá, mas e a diversão? Cadê? Cadê a fantasia? É, eu acabei, como eu falei pra você, eu acabei insistindo por causa da Bella Thorne cover, né? Por causa da Bella Thorne cover. E porque ela é, assim, 30 minutos os episódios, né? Ah, e ela é vantagem. Muito, muito, muito boba. Essa série é muito boba. É claro, você vai dizer, nós não somos o público-alvo da série. Ela é uma série pra eu sou. 10, 12 anos. Nós não somos o público dessa série. Ah, né? Gente, não tem essa palhaçada, não. Se eu quiser ver série e eu não sou público-alvo, eu vou ver e vou ser público-alvo a partir do momento que eu quiser. Ah, a gente vê a do Nugget? É, então, gente. Mas eu acho que eles forçam muito, porque pros anão que não viu, a gente tem essa menina, né, Harriet, que ela é uma adolescente, que ela é neurodivergente, né? Ela é neurodivergente. Ela tem uma só melhor amiga, que é a Nath, que ela é fashionista, ela conhece tudo de moda, sabe tudo de moda. E um dia elas vão pra Semana de Moda de Londres com a escola. E aí tem o olheiro lá, né, o Wilbur, que ele é o olheiro de descobridor de modelos, né? Ele é a Anitta das modelos, né? Descobre as modelos tudo. Cristóvão Pedro Colombo Álvares Cabral Fashion. Pedro Álvares Cabral das modelos, exato. E aí ele tá procurando uma nova modelo pra essa campanha da grande... Como é que é o nome da menina lá? Da Jenny Lee, sei lá. Da moça que fazer as roupas lá, bonita. Spears. E aí, menino, ele vê ela lá no meio da... No meio da semana de Londres, e ele fala assim: é essa menina, achei ela incrível, vai ser minha nova modelo. E aí ele decide oferecer pra ela o job de modelo. A princípio ela não aceita, né? Porque é o sonho da amiga dela, e ela acha que não tem nada a ver. Mas pra amiga poder fazer parte, ela acaba aceitando e ser modelo. E assim, ela é toda desengonçada, ela não sabe andar de salto, ela não sabe fazer nada. E ainda assim, ela consegue um emprego pra ser a modelo principal da nova coleção da Design. Fuderosona, né? Ela não sabe. Aí, no primeiro desfile dela, ela cai na passarela. E aí, ela fica caída lá um tempão. E aí, de repente, ela levanta. E aí, as pessoas acham isso o máximo. Começam a aplaudir ela. Assim, que fala, nossa, disruptiva, né? Trailblazer. Amo disruptiva. E aí ela se torna a maior sensation da moda. Mas isso não acontece no primeiro episódio, não, né? Não, isso acontece no episódio 4. É porque eu fiquei, gente, pra mim já era pra ter acontecido isso tudo no primeiro. Entendo que é só meia hora. Mas acabou o primeiro, eu falei assim, tá, eu senti que eu vi um bloco dessa série, desse piloto. Só no quarto episódio que isso acontece, que é quando ela vai pro Canadá. E aí, menino, ela acaba, obviamente, não conta pra amiga, né, que ela passou pra ser modelo. E tem esse menino, Nick Park, né, que é o modelinho também, que ele também se encanta por ela, e a amiga acaba descobrindo que ela virou modelo porque tiram foto dela com ele no museu. Aí a amiga sem graça ele também? Ele é muito aguinha de chuchu, muito aguinha de chuchu, né? E assim, o Wilbur, ele é esse cara que tá ali pra cuidar da carreira da Harriet, né, e atender as coisas da agência. E ele é o agente dela, só que ele não explica pra ela, em momento nenhum, nada sobre ser modelo. Assim, é a moda caralha. A moda caralha. Ela tá, uma hora que ela vai fazer a campanha de perfume lá, aí ela tá fazendo a campanha de perfume, tirando as fotos, não sei o quê. Aí a vilãzinha, né, que tem a Pop, que é a modelo, outra modelo, a modelo loura, tira uma foto que ela, sem querer, ela beija na boca o outro modelo, aí ela tira a foto, posta no Instagram e fala, aí, sei que o trabalho aqui tá rolando solto. Aí essa menina vai, entra no Instagram, faz uma live e fala assim, ai, gente, essa foto aí é mentira, eu não beijei ninguém, não. Ou melhor, beijei, mas foi só nosso lábio que escolheu. E coloca todas as informações secretas da campanha que ela tá fazendo no Instagram. E assim, como ninguém avisou pra essa menina, cara, que não pode botar coisas confidenciais, assim, não existe nenhum momento ninguém que dê um gerenciamento de carreira pra essa garota. Ninguém. Ninguém, sendo que você tem um agente, você tem uma empresa de modelas, que é a empresa mais top modelo de modelas de Londres, mas todo mundo é incapaz de fazer qualquer coisa que soe minimamente profissional, né? No universo das modelos. Mesmo ela sendo muito nova e tal. Assim, é muito esquisito. Tem que ter muita... Tem que fazer muitas concessões pra você. Ah, mas é porque isso foi escrito por um adolescente, né, amiga? Amiga, é porque você não é o público, porque... É isso. Não, que eu vi que é baseado num livro de super sucesso que deve ser tipo um adolescente que publicou no Wattpad, depois ficou famosa, tá aí rica. Eu não duvido. E aí, ela acaba, depois de vazar as informações da campanha de perfume, ela acaba sendo demitida, né? E aí, ela decide de deixar de ser modelo. Aí, o Wilbur, que é agente dela, pede demissão da agência de modelo pra poder ficar com ela. E aí, no final, ela consegue fazer o desfile da Yuji Lee lá, o desfile fodão, né? E ela fala assim, ah, agora eu venci, porque agora eu vou vencer, vou assumir que eu sou geek mesmo, e quem não gostou, e foda-se, né? E aí... Tá. Se empoderou. Se empoderou, exatamente, ela venceu. Que é, inclusive, essa cena aqui, a cena da... Ela fica toda empoderadinha. Cadê? Mas, eu achei, tá, beleza, mas vou dizer pra você assim, ah, é uma série boa. Não é uma série boa, né? É uma série que passa o tempo. Essa cena aqui, ó, tá empoderadíssima. Que aparece no primeiro episódio, né? E obviamente volta no último, quando ela vai fazer o desfile sinistro lá da Yuji Lee. Ela tá empoderada, se entendeu que ela pode ser modelo, que ela pode ser geek, que ela pode ser o que ela quiser, que afinal ela é modelo empoderada. Enquanto isso está passando na minha TV, os outros, e Marcinho tá fazendo a cena que me traumatizou no ano passado, que é o Chups, né? Na menina. É, difícil. Essa cena não podia estar passando na TV, que é muito traumatizante. Mas é isso. Leózio, você só viu o primeiro, né? Só vi o primeiro. Até tava querendo ver mais, mas como a semana foi meio corrida, eu parei nele e fiquei com essa impressão que eu te falei, né? Que eu tava esperando ter algo a mais no primeiro. Mas é o que eu te falei. Assim, realmente as coisas demoram um pouco a acontecer, tanto que eu te falei que... Assim, as coisas demoram a acontecer, mas depois quando elas vão acontecendo, é uma atrás da outra, né? Porque até ela ir na agência da modelo é o terceiro episódio. Aí, de repente, ela já foi na agência da modelo, já foi contratada, já foi para um desfile no Canadá. E aí as coisas vão acontecendo super rápido, né? Mas é uma série simpática, mas eu não posso dizer que ela é boa. Eu acho que bom, ela é muito boa. Tem aquele problema dos filmes de comédia romântica na Netflix, que eu sempre falo, falta estrutura, falta alguém dizer assim, não, precisa primeiro episódio ter no mínimo esse ponto aqui, sabe, precisa... Eles foram só fazendo, parece que filmaram um monte, depois dividiram os episódios. Uhum, exatamente. E aí, é isso, mas assim, vou deixar essa recomendação para Dani, nossa mãe que tá aqui. Essa série você pode ver com a Alice, Dani, que ela é a série do bem, série tranquilona. Essa dá pra ver, tá? Dá de ver. Aí, trocando aqui de papo para cavaco, tivemos esse filme, né, que a gente viaja pelo mundo, né, esse filme sueco, com a parte de você, que o pessoal tava falando assim, meu Deus, a primeira atuação da grande cantora Zara Larsson, que vem pro Rock in Rio. Gente, é agora, Zara Larsson atriz. Zara Larsson aparece 5 minutos no filme e morre. Menina! A nova Carrie, né? Que ódio. Aparece, né? 5 minutos no filme e morre. Só tem uma cena dela cantando num karaokê. E eu detestei esse filme. Detestei. É com o príncipe, né? Esse? É, com o villain, né? Que tá bonitinho. Que tá com a cara toda esburacada. Ah, mas pelo menos cortou o cabelo. Cortou o cabelo. Tá com a suvaca peluda, menino. violentíssima, né? Porque qual é o plot desse filme? Tem a irmã, Zara Larsson, né, que é a irmã mais velha, e tem a irmã mais nova, que é a Songa Monga. Zara Larsson luta muito tempo com a depressão, que ninguém sabe, a gente só vai saber disso no final do filme, faltando 5 minutos pro filme acabar. A gente vai saber que ela tinha uma depressão inacreditável, muito fortinha, isso, né? Sinistrona. Aí, o que acontece? Essa irmã mais nova, ela... Porque Zara Larsson é espírito livre. Espírito livre, baladas, bebidas, festas, pá. E aí é o aniversário da irmã mais nova, mas ela decide abrir mão do seu próprio aniversário para comemorar numa festa de avulsos com sua irmã e príncipe villain, né? Então eles estão lá, a irmã dela canta o grande hit de Avicii, né? Que agora eu não vou lembrar qual é. So wake me up when Isso. Canto grande hit. Ah, conheço, porque eu fiz o tour que explicou toda a imensa de Avicii, né? Estou como. Ah, é verdade, você foi na Suécia, né? Verdade. Sim. E aí ela faz o canta Avicii, e aí na sequência ela entra no carro, e a Zara Larsson, né? E... falece com o carro, bate com o carro e morre. Falece com o carro. Né? E aí essa irmã fica assim, super triste, super depressiva, não vive o luto, obviamente. E a partir daí, ela passa a emular a irmã. Ela passa a emular a irmã. Usar as roupas da irmã, a maquiagem da irmã, andar com um grupo de amigo da irmã, transa com o namorado da irmã, que é o príncipe villain, né? E vai fazer teatro, e é tudo uma chatice, sem fim, com um monte de gente branca feia, e eu fico assim... Adoro militância. Deus, brancofobia. Gente, é batalha de lacre. Batalha de lacre. Humilhados. Ele que escreveu lá, viu o filme, e escreveu, comentou, poxa, nenhuma negra. Poxa, nenhuma negra. São minhas irmãs. É isso, ela fica nesse plot de emular a irmã o tempo inteiro, todo mundo achando super esquisito, falando, para, você tá louca, né? E ela fala assim, não, tô super normal, tô tudo tranquilo, até que a hora que a mãe dela, a irmã morre, a mãe dela fala assim, não consigo lidar com essa barra, vou pra casa da minha mãe, e você, minha filha, que perdeu sua irmã, fica aí sozinha, um beijo, né? Aí, né, o filme tem 1h40. 1h35 de filme, a mãe volta e fala, garota, por que você tá usando a roupa da tua irmã, a maquiagem da tua irmã, para de ser doida. Aí a emulação chega a ser tão grande que uma noite ela tá na balada e pede pra cantar a Viti também, porque a irmã dela tinha cantado e ela tá com a mesma roupa que a irmã dela cantou. É isso. E nisso ela já tinha dado pro príncipe villain também, que é irmão. E aí o príncipe villain fala assim, garota, por que tu tá com essa barra da tua irmã? Para de querer imitar tua irmã era uma pessoa triste. Ela fala assim, não, minha irmã era incrível, minha irmã era a melhor pessoa do mundo. Aí ele fala, sua irmã era uma deprimida, ela odiava a vida, ela odiava todo mundo, não sei o quê, barará. Aí ela fala assim, você é mentiroso. Aí ela sai, vai pra casa, aí ela pega o celular da irmã moribunda, morta, aí abre, aí fica vendo várias mensagens da irmã assim, ai... não gosto da minha vida, detesto minha vida, não aguento mais viver, ai, só quero saída de emergência. Ela, né, tocando pitch várias vezes. Ah, tenta achar que é assim tão mal, exercita a paciência, né, várias músicas da pitch. E aí ela descobre que a irmã dela era deprimida e acaba o filme. Ai, é gente, a gata passou emulando a irmã o tempo inteiro e não foi ler o celular antes? Tem que não foi. O filme. Só foi ler depois que o príncipe Vila me falou pra ela. Que a irmã dela era deprimida. Achei. E aí ela chora. E descobre que a irmã era deprimida e acabou o filme. Um beijo. Gente. Acaba nisso? Aham. Que final feliz, né? É. Se eu não me engano, tem uma cena que mostra que ela, né, superou. Fez como Marília Mendonça. Supera! Ela foi na roda de amor do De Luca? É, não. Foi, ela fez uma peça de teatro. Leu um poema pra irmã dela. Aí foi curada pelo amor. Amo. Né? Mas é isso, um filme ridículo esse filme. Ridículo. Ridículo demais, gente. Não aguentei. Enquanto estamos gravando, saiu o Sed, hein, gente? Sed! Olha, Sed Noir. Com muitos hits pra vocês que gostaram das músicas daqui. É verdade, tá maravilhoso esse programa. Os casos eu não garanto, mas a cantoria tá 10 de 10. E tem versões estendidas das músicas que vocês ouviram no programa, tá lá no, na edição. Sim. Bissexual! Você vai conseguir ouvir. Ah, bissexual. Bissexual. Mas é isso, menino, a parte de você. Ruim demais. Ruim demais. Ruim demais. De ruim mim? Demais. Uhum. Então, vamos seguindo aqui na nossa tour pelo mundo, vamos falar de A Vida Que Você Queria, né? Agora a gente vai pra Itália. Esse grande hit aí. Grande produção, La Forza della Vita, né, menina? La Forza della Vita. E eu gostei bastante dessa, menine. Também gostei. Queria ter visto tudo, mas não consegui. Gostei bastante dessa. Por que né, gostaram? Ai, menina, uma transfabulosa glória, né? Lacre trans veio. Groove? Sim. Glória, é a drag hétero. Amo. Pensei que ele ia contar a trama da série. Não, não, você tava falando, eu tava só querendo causar, só lacrar, né? Batalha de lacre, pode falar. Ah, tá. Então tá, essa série é italiana, como eu disse, né? E a gente conhece Glória, né? Glória Groove. Que é uma mulher super bem sucedida, bem resolvida, que tá vivendo o auge da sua vida, né? Mora numa mansão. É uma belíssima. Mulher muito católica que vai ao padre, se confessa. Ai, eu amo, né? A cena do padre. Ela é maravilhosa. Tá, você pode me absorver logo? Que eu tô ocupada? Por favor. E ele vai reduzindo, né, a penitência, né? Sim. Padre claramente fã de Glorinha. Por quê? Glorinha tem uma funcionária que é uma moça trans, né? Que apanha do namorado. E aí Glorinha faz o quê? Manda quebrar a perna do namorado dela. Eu amo. Diva. Pra proteger a sua funcionária. E o padre ainda fala assim, eu não posso nem te julgar, porque eu que pedi pra você cuidar dela, né? Exatamente. Exatamente. E aí, logo que Glória sai dessa confissão no padre, ela encontra com Marina, né? Cena? E a gente... Não, essa tá com o joelho no floss. Né? Ela encontra com Marina... E Marina fala assim, e aí amiga, vim aqui te ver, tá com saudade? Ela fala, garota, você sumiu da minha vida há 15 anos, para de ser doida, o que tá acontecendo? Inclusive ela fala pro padre, né, que Marina apareceu. Depois ela fala pro padre. Mas Marina é a que apanhava? Não. Marina é uma amiga dela, que na época que ela tava transicionando, eram muito amigas, e Marina desapareceu no mundo, ela ficou muito sentida, muito magoada. Pera, calma, tô perdido. A mulher que apanha é só uma coadjuvante, não tem... Tá, mas Glória também é trans? Também. É trans. Ah, tá. Glória é uma mulher. Eu achei trans, que Glória era cis, igual a blogueirinha, não. E aí... Não, Marina que é cis, lacre cis. Marina é cis, exato. Ah, Marina, e Marina cis, aparece... Tá. Marina é cis. Aparece na cidade de Glória. Você sabe grávida. De onde vem cis? De onde? Cisterna. Todo um sistema, né? Pensei que era sistemática. Ai, gente, vou parar de ser assim. E aí, o que acontece? Marina aparece de mala e cuia, grávida, com dois filhos a tiracolo, um de 15 anos e uma de 9, Ariana, que é uma garota que habla o tempo inteiro. Que garota chata, né? Glória não aguenta muito. Mais ela. Agora não aguenta mais a Ariana hablando o tempo inteiro. E aí a Ariana fala assim, menina, vim passar um tempo aqui na tua casa, tô precisando. E a Glória fala assim, garota, 15 anos que tu sumiu, sai daqui, não quero nada com você, né? Jogou chá na minha cara, né? É, entendeu? Não quero nada, pelo amor de Deus, sai daqui. Minha vida tá super estabelecida, sucesso demais, tô brilhando. E aí acaba que ela aceita a Marina na casa dela. E a gente descobre que o filho mais velho da Marina, né, Andrea, na verdade, é filho de Glória, antes de Glória transicionar. Gente, mas ela comia a Marina? É, porque eles moravam juntos, eles dividiam quatro. Quando elas eram jovens, Glória tava começando ali, deixando o cabelo crescer e tal, não sei o quê, mas ainda... E aí elas tinham umas noites de bebedeira, assim, que Glória falava, vai... Não gosto de mulher, mas com você é divertido, né? Vamos fazendo. Então elas tinham esse acordo tácito. Só que a gente vê que Marina era claramente muito chonada por Glória. Muito, muito. E Glória fazia até só hoje, pela... Né? É, Glória fazia esse Just For Fun e Marina tava lá, claramente envolvida. Entendi. É isso. E Andréas, antes de saber disso, fala, ai, Glória é maravilhosa, amei Glória, uma diva, uma deusa, uma... né? Ou com uma feiticeira. Menos. Eles vão na balada, né? E Glória se apresenta, né? E faz Glória! Glória Groove! Maravilhosa essa cena, né? Porque a Glória era artista performática, né? Na boate, na boite. Mas agora ela tem uma agência de turismo, né? É uma agência de turismo. E renova casas também, maravilhosa. Tem um caso, né? Tem um caso com um homem casado, né? Há muitos anos também. Uma delícia. Mas também. O homem nunca assumiu ela. E aí a gente vê que a vida da Marina é um pouco conturbada, né? Porque ela pegou a Ariana sem falar pro pai. E a criança que ela tá esperando é de outro homem. De Pietro. Gente, a Marina também não sou sexy e faixa, né? Não, a Marina é porra louca. Marina é da vida, entendeu? Entendi. E aí, o que que acontece? Ela cospe isso na cara da Glória, que a Glória é pai, né, do Andréia, e a Glória fala assim, cara, a minha vida mudou, é outra vida que eu tenho. O que que você quer? Você quer dinheiro? Eu vou te dar dinheiro. Você quer 100 mil euros pra você sumir daqui com essas crianças e ser como se nada tivesse acontecido? E aí, ela oferece esse dinheiro, né, pra poder ir embora. Só que, obviamente, ela não vai embora. Né? A Marina finge que aceitou, né, falar, fica tranquila. É isso. E aí chega na cena com todo mundo presente e fala. Ela cospe na cara de todo mundo. Que Glória André, não vai. Você precisa saber quem é seu... Sua pai é Glória. Sua pai. É Glória, né? E aí? E aí essa barra, né? E aí aparece o segundo marido de Marina, que é Sérgio, um cara super do bem, né? O pai de Ariana e tal, que criou Andréia como se fosse filho também. Tanto que ah, tem uma cena incrível de Andréia, gente. Ah, sim. Sim, conta. Porque eu falei pro Sassé, tô achando o André tão fofinho, um teenager fofo e tal. De repente, o André chega, senta na escadaria com o pai de Ariana, né? Que ele também chama de pai. Papai, por favor, não me abandona nunca, não sei o que, gosto muito de você. Aí Sérgio, super fofo, não, mas eu não vou a lugar nenhum, tô com você sempre, moleque, não sei o que tal. Aí o André levanta e fala, eu não preciso da sua perna, não sou criança, sai daqui. Eu falei, ué, a gente tava chorando agora, ele pediu pra ele ficar. Anda 10 metros e fica gritando depois. É? Eu falei, uai, quebrou toda a mágica de André. É isso. E aí a gente vê que o Pietro, né, que é o pai do filho que a Marina tá esperando, ele sim é um cara barra pesada. E ele fica tentando descobrir onde tá a Marina, né? Então as coisas vão escalonando. Porque a primeira cena que a gente vê é a Glória chegando no hotel com um bebê. E a gente pensa assim, então, já que a Marina tá grávida, com certeza vai passar o tempo suficiente pra ela ter o neném, né? E realmente acontece tudo isso, assim, é uma confusão que esse Pietro faz, assim, na vida delas. Delas têm que se esconder, fugir. Acaba que a Glória enfrenta a mulher do amante também, é um inferno. E o Pietro mata a Marina, né? Logo depois que ela tem o neném. Que isso? E a gente... o Pietro mata a Marina. E antes disso, até nessa cena aqui do pôster, né? Que elas estão aqui rindo e tal. A gente descobriu que a Marina levou as crianças pra Glória e o Andréia e tal. Porque ela tá com câncer na cabeça, né? E no caso dela não tem a Amélia Sherpad pra operar. Viado, uma desgraça vai dar outra. Eu achando que ia ser uma série super leve, apesar das confusão familiar. De repente vem essa tragédia. Em assassinato, câncer. Eu tava shippando Glória e Marina. Aí a Marina tem esse câncer, né, na cabeça. E por isso que ela queria que Andréia conhecesse o pai antes dela morrer. E ela queria falar mais uma vez pra Glória que realmente ela ama a Glória. Então ela foge do hospital e tal. Aí nessa cena do pôster, a Glória acha ela, né, que ela tá no, perto de um mirante onde elas ficavam. Aí elas beijam na boca... E aí a Marina fala, eu sempre amei você, vou continuar amando pra sempre, mesmo que um dia que eu não estiver mais aqui. E aí a Glória fala, eu acho que eu guardei esse amor por muito tempo e tal, né? Sucesso demais. E aí eles levam a Marina de volta pro hospital pra fazer a cirurgia, né? Pra tirar o câncer. Só que na noite antes da cirurgia acontecer, a Glória tá em casa com o Sérgio, as crianças, né? Tira uma foto, manda uma foto tipo, de família pra Marina. Ela fica toda feliz. O Pietro, com ciúme, joga a Marina do teto do hospital. E a Marina morre, né? Nada. A Marina morre. Aí, resumindo, o Pietro vai preso, obviamente, né? E a Glória e a Andréia fazem as pazes. E a Glória fica com o Sérgio, né? O segundo marido de Marina. Né? Mas é uma safada. Gente! Olha. Ela é safadona mesmo. Ela fica com o segundo marido de Marina, né? Com o Sérgio. E com as crianças, né? É bom que já é pai das crianças, ela vai criar junto, né? Exato, fica com as crianças tudo pra ela. E a gente também descobre no background, né, que Glória é de uma família riquíssima, né? Uma família riquíssima, só que ela foi meio que deserdada porque fez a transição, né? O pai dela meio que deserdou. Tem até uma cena super bonita, né, que eles mostram um flashback, né, de um jantar que tá toda a família. E é a primeira vez que a Glória aparece vestida de mulher pra família, né, antes de transicionar. E o pai aponta uma arma pra ela sair de casa e fala que nunca vai ver passar um filho ali e tal, não sei o quê. E aí, quando a Glória tá ali fazendo uma visita, no final da, mais pro final da temporada, ela passa pela sala com o Andréia e aí meio que fecha aquele ciclo ali, né? Que ela conseguiu vencer tudo aquilo de negativo que foi dito naquela sala ali pra ela, né? E aí é bem bonito, assim. E eu gostei muito que ela teve um final feliz, né? Ela perdeu a melhor amiga. Ela perdeu a melhor amiga, que poderia morrer também do câncer, né? Mas ela acaba perdendo de uma forma mais trágica. Inclusive, a investigação só vai à frente porque a Glória não acredita que a Marina se suicidou. Porque a investigação quer levar pro lado de que a Marina se suicidou. E ela fala, cara, a Marina nunca faria isso. E a Marina me prometeu que a gente ia ficar junta e tal. E aí ela consegue provar, obviamente, que o Pietro matou a Marina. E aí acaba feliz, né? Na festa de aniversário do Andréia, com toda a família reunida, ela beijando na boca. Então, sucesso demais, assim. E eu acabei gostando bastante, assim. Que eu não esperava nada. E essa, inclusive, das séries que a gente viu essa semana, foi... Eu vi um piloto de Geek Girl, e aí na sequência fui ver esse. E eu gostei tanto desse piloto que eu acabei vendo a série toda na sequência, assim. Fui vendo um episódio atrás do outro, né? São só seis. Foi a primeira que eu acabei. E eu falei, puxa, legal, gostei. E essa moça que faz a Glória é muito boa. Muito, excelente. Muito boa mesmo. Assim. E a personagem também é muito legal, né? Sim, a personagem é muito multifacetada. Sim. Né? Uma coisa que eu acho que vale a pena destacar também, pra galera, né, que assim como o Leandro gosta muito da Landscape, são os cenários, né? Italianos aí, italiani. Belíssimos. Que são muito bonitos. Sim, belíssimos. Belíssimos demais. Mas eu gostei. E fica aí a recomendação, né? A Vida Que Você Queria. Uma ótima, ótima minissérie. Depois pra quem quiser. Sei. Grande lacre trans. Inclusive, mandei pra Zanon que estreou a sequência de Veneno, né? Zanon que adorou Veneno. Ah, menina Veneno. É, vestida de azul. A sequência de Veneno. Estreou. O mundo é pequeno demais pra nós dois. Sim. E aí, seguindo aqui nas minisséries da semana, essa também eu não gostei nem um pouco, né? Que é a nova minissérie do Benedict Cumberbatch, né? Eric, essa eu confesso que eu terminei ela na força do ódio. Eu terminei ela na força do ódio. Porque eu não gostei dela, mas eu queria saber o final, né? E antes de eu falar um pouco mais sobre ela, eu posso resumir que são pais relapsos e criança que queria chamar atenção. É isso. Se você tivesse me avisado que você queria saber o final, todo mundo disse que era pra pular pro final, que não fazia diferença o resto da série. Exatamente, não faz a menor diferença. Você pode assistir o primeiro e o último e acabou. E é isso. E uns episódios longuíssimos, meu Deus. Muito longos, muito longos, muito longos, muito longos. Eric, né, menino? Benedict Cumberbatch é esse homem Vincent que faz um programa tipo Muppet Shows, né? Tipo Vila Sésamo, melhor. Tipo Vila Sésamo, só que ele é um escroto, todo mundo odeia ele. Ele é viciado em bebida, viciado em droga. Tipo Rude, né? Em música. É isso, isso. Aí ele vive brigando com a mulher, né? E ele tem esse filho aí, né? Que é muito criativo, muito das artes e tal, né? Muito, como é que eu posso dizer? Sensitivo, né? Que é Edgar. E eles vivem brigando e tal, nananã. Um dia eles estão brigando pela manhã e o Benedito fala pra ele assim, ah, vai pra escola sozinho. O Edgar tem 9 anos, fala, vai pra escola sozinho. São só duas quadras, vai sozinho. O menino vai pra escola e desaparece. E aí começa toda, obviamente, Evandro. Procura pro menino Edgar. E aí já vou resumir. Who the hell is Edgar, né? Vou resumir que Edgar não foi sequestrado. Ele via um moço que fazia pichação na rua, achava a pichação maneira e decidiu seguir o pichador pro esgoto, onde o pichador morava. E aí ficou lá morando com o pichador no esgoto. Gente, tipo o Brans? Uhum. E aí... E a gente fica 6 episódios vendo isso pra um filme não tá no esgoto? Aham. Uhum. E você fica vendo cena dele no esgoto com o cara. O cara comprando frango frito, ele pintando a parede da casa do homem do esgoto. Você fica vendo essas cenas. E aí eles trabalham toda a questão da investigação com um detetive que é... Aí eles também tentam botar... Os anões falam da militância, eles tentam militar tudo de uma vez. E aí você tem um detetive negro... Na polícia de Nova York nos anos 90, que era super racista. Ah, mas o Bridgerton. Além desse detetive ser negro, ele ainda é gay, entendeu? E além dele ser gay, ele tem um marido que tá morrendo de AIDS, entendeu? Nem sei se fala mais AIDS, né? HIV. O marido tá morrendo de HIV. Então eles botam tudo nesse detetive, pra ficar tudo concentrado. Não, pra tá morrendo, acredito que seja de AIDS mesmo, né? Porque é a doença. Ah, então de AIDS, beleza. Tá morrendo de AIDS, né? Que ele já tá naquela fase que, tipo, não consegue levantar mais direito e tal. Então eles botam toda essa carga nesse personagem, desse detetive, que tá investigando o desaparecimento do Edgar. E a gente fica acompanhando, paralelamente, o desaparecimento do Ronnie, que é um menino que desapareceu há 11 meses. E ele é um menino negro. Então as histórias acabam meio se entrelaçando. E gay, exatamente. O Ronnie é um menino negro e gay. E tem um marido. Tá morrendo de AIDS. Isso, tá morrendo de AIDS. Porque tem um clube, que é o Lux, que é um clube onde a galera vai lá pra mamar umas rolas, né? Uns negócios assim, meio... né? E tem uma pessoa nesse clube que acaba levando minors pra poder fazer jobs lá, né? E aí o detetive fica investigando e tal. E eu te digo que a história da busca pela... do que aconteceu com o Ronnie é muito mais interessante do que a história que aconteceu pelo Edgar, né, que é só isso, ele só queria fugir porque os pais brigavam muito, então ele queria, vamos fugir pra outro lugar, baby. Mas e o Edgar, você falou que a gente vê as cenas dele com o mendigo comprando frango frito e tal, mas a gente já sabe então que ele fugiu por conta própria, a série inteira? Sim, uhum, basicamente, no terceiro episódio você já sabe disso. E pra que você assiste? Pra perder seu tempo, né? E aí você vai perguntar, ah tá, e quem é Eric, né? Eric é o personagem que o Edgar desenha pro programa do pai e que ele decide fazer a fantasia, né? Que ele fala assim, se o meu filho vê esse personagem na televisão, ele vai voltar pra casa, porque ele vai saber que a gente ama ele, né? E aí é isso, esse é o... E aí o Benedict Cumberbatch, ele fica vendo esse personagem como se fosse a voz da consciência dele, né? Aí o personagem conversa com ele briga com o personagem, fica brigando com... o vento, né? É patético, patético. O pessoal fala assim, ah, Benedict Cumberbatch é uma grande atuação. Bullshit. Bullshit demais. E, como eu disse, a história do Ronnie pra mim é mais interessante, né? Porque a gente acaba descobrindo que o Ronnie foi fazer um programa pro vice-prefeito, né? E aí acabou que os policiais corruptos viram e agrediram ele até ele morrer, né? E aí chamaram... o cunhado do vice-prefeito, que era responsável pela, tipo, a conlurbe deles lá, de recolher o lixo, enrolaram o corpo numa lona e mandaram pro lixão da mãe Lucinda, o corpo do menino. Gente, que horror. É. Senhor. Eu ri só por causa da conlurbe, tá, gente? Foi por causa do menino no lixo, não. E aí, no final da série, o Edgar volta pra casa, né? Porque ele vê o pai vestido de Eric, falando que ama, fazendo citações a Tolstói e tal. E a mãe do Ronnie falando na televisão, né? Porque até hoje o corpo não foi encontrado. Porque foi parar num lixão daqueles gigantes, né? E aí nunca se sabe quando vai achar o corpo. Até porque o corpo já tava lá há 11 meses no lixão. Mas aí o detetive consegue incriminar o vice-prefeito, o dono da empresa de lixo, de coleta de lixo, os policiais, né? Só que aí ele desiste de ser policial no final, né? E acaba sendo... ficando amigo da mãe do menino que desapareceu. Aí eu acabo achando essa história mais interessante do que a do próprio Edgar, né, e do Vincent, que é uma bosta, assim. Mas o Benedito, então, nessa série é só um pai popeteiro. É, e ele é o pior pai do mundo. Story. Ele é o pior pai do mundo. O filho dele tá desaparecido, ele vai pra boate, cheirar cocaína, tomar cerveja. Ele é o pior pai do mundo, assim. Ele é um escroto de marca maior. Aí a série até tenta redimir ele, dizendo que esse problema que ele tem, esse jeito que ele é por causa dos problemas que ele teve com o pai dele quando ele era criança. Foda-se, eu não quero saber, entendeu? Eu não tô aqui pra passar pano pra idiota, entendeu? Então eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, entendeu? Pai relapso. Mas no final, eles passam esse pano aí, o Edgar perdoa o Vincent e eles ficam bem também. Ele se separa da mulher, que já tava dando pra um outro homem, que foi aluno dela na escola. E ele meio que aceita isso, né? Agora ela tá grávida e tal. Mas uma perda de tempo, gente. Vi muita gente achando incrível, sensacional, mas vocês estão demais, gente. Não consegui. Desculpa, Brasil. Não consegui. Acho que eu tô muito amargo, gostou, né? Você não gostou nem de Acolyte. Nessa grande obra, hein? Não, gostei de Glória. Tá falando tanta coisa boa, bomba. Ô, oh, Jesus. Aprendi a falar, demônio. É. Mas você não tá sendo amarga, não. Você tá sendo... verdadeiro, uma pessoa normal, humana. Puta. Falou aí, a Amarga. Amarga. E aí, a próxima na Netflix foi, né? A gente já foi pra Suécia, já foi pra Itália, agora a gente vai pra Espanha, né? Que é Não Nos Calaremos, né? Mais uma série aí. E essa série, ela tem o Megazord de pessoas que fazem filmes para streaming, né? Porque a protagonista, né? Que é a Nicole Wallace, ela é a protagonista do Minha Culpa na Netflix. Eita! Né? Não, no Prime Video, né? E o mocinho, que é o vilão do filme, da série, né? O Alberto, ele é o que faz o par romântico dela no Minha Culpa, que é o meio-irmão dela. Porra, mas né? Esse povo tá seleção de elenco assim, né? Exato. E a melhor amiga dela... é a gatinha que faz o filme, a trilogia, Através da Minha Janela. Né? A melhor amiga é a que faz o Através da Minha Janela, a Clara Gaia. Mas Através da Minha Janela não é venezuelano? Não. Espanhol. Espanhol. Qual que é venezuelano? Acho que é Paulo Pito. Eu tinha um desses de livro de fanfic que era venezuelano, acho que era Através da Minha Janela, sim. Não. Ah, pode ser até ser o livro, mas o filme é espanhol. Espanhol. E aí tem a Clara Gália aqui, né, fazendo. E assim, eu acho que a temática da série é interessante e o desenvolvimento dela não tanto. Ela tem 8 episódios que poderiam claramente ser condensados em 5, né? Porque eu acho que também vocês não viram essa, né? Que a gente começa não. Com a personagem principal, né? Que é a... Não, meu pai. A personagem principal, a Alma, colocando na frente do colégio dela... uma faixa dizendo assim, é um colégio particular, né? E ela coloca a faixa lá dizendo, existe um abusador aí dentro e vocês estão protegendo ele. Ah, viu o trailer. E a partir desse ponto, toda a história da série é um flashback. É um grande flashback durante 7 episódios. A gente só vai voltar pro tempo presente no último episódio, né? Então a gente vai ver que a Alma, ela é essa pessoa que tem essa melhor amiga... que elas são inseparáveis e que elas são da noitada, que elas gostam de fumar maconhinha delas, tipo né? Tipo Benedito, né? Beleza. É, jovens. São jovens, né? E ela tem a amiga também, a Nata, né? E quando você ferve o leite, é isso que acontece, né, Nata? E elas são essas 3 amigas, né? A Alma, a Greta e a Nata. A Nata e a Alma estudam juntas no mesmo colégio e a Greta não estuda mais lá porque a família dela ficou sem dinheiro e a Greta agora trabalha vendendo a maconha que o irmão dela planta, né? Então ela faz vários servicinhos, entrega um negocinho aqui, um negocinho ali, parará. Vale dizer que a Greta é a personagem mais interessante dessa série, tá? E numa achei noite... Você tá sendo tendencioso, sabe que ela tem maconha da boa, né? Aham, exatamente, a melhor. Melhor fornecedora. Aí, numa noite, a Greta e a Alma vão pra uma festa, numa boate, pra, tipo, revender os produtos, né? Os produtos Sinodê. E o irmão da a Alma quer aproveitar essa boate, essa noite, pra falar pro irmão da Greta que ela gosta dele, que ela quer dar uns beijos na boca dela, na boca dele, né? E tal. Vale dizer que a Greta e a Alma têm uma amizade, assim, muito próxima, né? Que uma vive beijando a boca da outra, assim, de língua. Que isso? Uma delícia, né? Uma delícia. E a Alma gosta da irmã, do irmão dela. Quando ela chega pra dar o chaveco no irmão dela, o irmão dela fala assim, pô, nada a ver, entendeu? Acho que é negócio, nosso negócio é só amizade. Aí ela fica putaça, então toma várias cachaças, não sei o quê. Então ela fica super desorientada, tonta. A Greta vê que ela tá sendo abordada por 4 caras, assim, em volta dela. Tira ela desse meio, coloca ela num cantinho fora da boate já. E fala assim, eu vou buscar as nossas coisas pra gente ir embora. Quando a Greta sai, a gente só vê uma mão estender assim. A Alma fala, você aqui e vai embora com esse cara. A gente só vê a mão. E aí, no outro dia, a Alma chega em casa toda esbagaçada, né? Toda esbagaçada. E a gente acha que ela sofreu um abuso. A gente acha que ela sofreu um abuso. Porque a gente fica vendo uns flashbacks, assim, dela deitada meio que desacordada, uma mão tirando a roupa íntima dela, uma pessoa por trás dela, assim, ela semi-acordada. Você fica assim, pô. E eu olhei um dos personagens e falei, esse cara abusou dela. E eu acertei, realmente. Só que acabou que o cara não tinha meio que abusado dela. Você... Acho que a gente entra numa questão sensível, num tópico sensível, né? Porque eles até levantam essa questão na série. Porque ela tava desorientada, o ato foi consensual, mas ela não estava das mais lúcidas possível, né? Uhum. Então um cara legal teria dito assim, pô, não, nada a ver, né? Quem sabe um outro dia. Mas não, como ele gostava dela, ele se aproveitou do momento e foi. Só que aí a Alma começa a receber umas mensagens no celular de um perfil com uma foto dela meio que desmaiada e falando assim, ah, então é assim que você gosta, né, puta? E ela começa a receber várias fotos de piroca. Aliás, uma senhora piroca, vale dizer, e a piroca aparece realmente, tá? Senhor. E ela começa a receber várias fotos dessa piroca, direto, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, na cara dela. Ela decide investigar e ela, obviamente, não fala sobre ninguém, sobre esse possível abuso. Em um momento, ela acaba explanando isso pra Greta, né? Eles conseguem descobrir quem foi e tal. E o que demora mais é pra gente descobrir quem tava mandando as fotos da piroca pra ela, né? Que é o namorado de uma das melhores amigas dela, da Nata, o Alberto, que ele é um grande escroto. Ele fica mandando as fotos pra ela de piroca, porque ele tem raiva dela. Raiva e tesão, né? Que tem uma cena que ele fica tocando punheta olhando foto dela no Instagram. Mas aí, voltando à faixa do primeiro episódio, você vai me perguntar, tá, e essa faixa? Quando a Greta, a Alma tá passando, tá de castigo, não tá podendo sair de casa e tal, ela se reconecta com uma amiga do ensino médio, que é a Berta, né? E a Berta agora tá toda artística, pintou o cabelo de azul, tá fazendo aula de artes e tal, não sei o quê. E elas eram muito amigas, mas de repente pararam de ser, né? E não tem um motivo isso. Até que um dia a Alma acaba sendo atropelada por um carro, né? E vai parar no hospital. Quando ela chega no hospital, a Berta também tá lá no hospital porque ela tentou tentar tirar a própria vida. E aí a Berta conta que quando elas estavam no ensino médio, o professor de história delas levava a Berta pra sala dele e fazia coisas com ela. E fez isso durante vários tempos. E aí a Berta fala pra Greta, pra Alma assim, você sabia? E a Alma fala, pô, não sabia. Ela fala, você sabia. E aí a gente vê num flashback que numa dessas vezes que o professor leva a Berta pra sala dele, a Alma tá meio que de canto de escondida assim, vendo o professor apertar a menina, falar, ah, você não pode, você tem que me olhar desse jeito, fazer dessa forma, não sei o que, nanã. Então, a gente descobre que esse professor de história, que por acaso é o mesmo que dá aula pra Alma hoje em dia, fez isso com a Berta durante vários anos, né, durante vários, vários anos. E aí, elas decidem criar um Instagram, né, com fotos da Alma, mas com relatos da Berta. Então, nesse final, ela decide expor o que aconteceu, né, o abuso, o professor, e ela fala, porque ela vê que isso tá acontecendo com uma aluna nesse momento, uma aluna nova de novo. Então ela decide se levantar, se colocar contra isso. E aí, no final, ela, né, consegue o apoio de todo mundo. Todo mundo não, né? Mas de boa parte da comunidade escolar pra expor o que estava acontecendo ali, né? E aí termina a série com isso. Meio que ela conseguindo honrar a memória da amiga, porque a Berta acaba conseguindo tirar a vida, né, numa outra tentativa. Uhum. Ela meio que consegue honrar e consegue, né, tirar esse abusador de dentro da escola, né. E ela vai viver a vida dela, ir pra faculdade e tal, é isso. Mas é isso aí, e eu achei uma série ok, bacana de ver, mas eu acho que não precisava de 8 episódios, 5 seriam o suficiente, porque você vê, 7 episódios de flashback é muita coisa, muita coisa, real oficial, entendeu? É, e eu jurava pelo trailer dessas minissérie que ia se passar ação no presente pós a denúncia. Não, ela se passa toda no passado. Nossa. Todinha no passado. Mas agora vamos começar a falar de coisa boa, né? Ou pelo menos de coisa que entretém. Porque vamos falar do filme brasileiro mais assistido aí no Brasil nas últimas semanas, né? Que é Biônicos, né? Ou Ciborgue à Origem. Ou PCDs no poder, né? PCDs no poder. Ai, né, gente, eu não quero taxar nada assim. Porque eu não tenho nenhuma deficiência, posso estar tirando uma grande representatividade aí dos outros, mas eu tenho quase certeza que esse filme é bem ofensivo para PCDs. Como eu já falei muito na última hora, eu quero que você, Leózio, traga pra gente, introduza esse belíssimo exemplar do cinema nacional, né? Do que se trata, Biônico, o que é, do que se alimenta, quem tem no elenco. Putz. É, vamos lá, temos aí no elenco. Eu posso trazer o elenco, posso trazer o elenco. Você não, eu tenho aqui, ó. É, Jéssica Coras, tá aqui com acento, então acredito que se fale assim. No papel aí de Maria dos Santos, né? Um sobrenome também super em voga atualmente. Ela é... Vou explicar já quem é Maria. Temos Gabs também, né? Grande abraço Cubas do audiovisual. Bruno Galeasso, o maior surubeiro e que pega prostituta, né? Revelou esse vídeo no Brasil. A Gabs tem o melhor agente desse país, porque atualmente ela está em absolutamente tudo que se faz nesse país. Tudo. E tudo que ela faz é um pior coisa. Enfim. A gente tem Kleber Toledo fazendo a Carrie Coon desse filme, né? Que se vende ali, mas morre também na primeira cena. Como o irmãozinho biônico de Bruninho. Temos Paulo Vilhena, o grande pai de Cebolinha aí também, né, com um papel importantíssimo. Christian Malheiros, tá aí brilhando. Danton Mello. Doni, né? Sim. Danton Mello nem tá aqui na lista que eu abri, principal do Google, mas é muito importante como investigador mega evil. E Miguel Falabella no papel de Mib, né? De Homem de Preto de West Coast. Ah, puta que pariu! Ai, gente. É incrível, né? E aí temos o básico desse filme, é Maria e Gabs. Eu esqueci o nome de Gabs nesse instante, mas a gente pode chamar ela de Gabs mesmo, né? Acho que é Gabi! Ah, é Gabi, né? Gabi dos Santos. Gabi Santos. Maria e Gabs, elas são irmãs e rivais, né? Desde sempre, porque o que aconteceu foi, Gabs sofreu um acidente, né, quando era menor, mais nova, que deixou ela com essa prótese, né, que tá ganhando muita popularidade. Enquanto isso, Maria seguiu treinamento para sua carreira olímpica com sua mãe. A mãe apoiava muito ela e Gabs foi sendo deixada de lado, só o pai dava atenção para Gabs. E aí foi criando essa cisão entre elas. Porém, o jogo virou a partir do momento em que os jogos biônicos, né, começaram a ficar muito populares no mundo, porque, nas palavras de Maria, se você pode ver uma pessoa com a perna biônica pulando, quem vai querer ver uma pessoa com a perna comum, né? Então, assim... Exatamente. Essa é a premissa do filme que eu achei bem estranha, porque parte do pressuposto que as pessoas que precisaram de alguma intervenção são privilegiadas, né? Tipo, pessoas que não tiveram que substituir nenhuma parte do corpo são meio que preteridas, né? Então tudo gira em torno desse grande abandono de pessoas não biônicas, que eu achei bem estranho. E aí é exatamente assim que Maria se sente. Maria fala, ai, que merda, Gabi está aí, né, brilhando muito, porque tem a perna biônica e eu não tenho. E aí, em certo ponto do filme, a Maria é apresentada para Bruno, que eu também esqueci o nome, se você puder me ajudar. Heitor, não me procure mais. Apresentado por seu irmão tio Hacker, né? Tio Hard, isso. Tio Hard, gente. Por quê? O Heitor, a gente vê já no começo do filme, quando o Kleber morre, né? Porque Kleber tá lá, loiro, com os braços de fora. Maravilhoso. É, a gente vê que Kleber tava numa missão pra Heitor pra conseguir um dinheiro aí pra umas joias. E aí a gente não entende muito bem porque que Heitor precisa de... Exato. E aí Heitor fala pra Maria, e Heitor ficou o tempo inteiro na cena com Maria assim... né? Babando. Vou te fazer babar, né? Não é tipo amor. É, então eu falava pra Maria assim, menina, eu tenho uma missão com os atletas, né, não biônicos do mundo. Eu vou trazer justiça pra eles. Eu, em nenhum momento ele explica pra Maria como que ele vai fazer isso se Maria cai, né? Mas tudo bem. E aí Maria fala, nossa, meu gato, ai, que coisa, não sei. Eles começam a criar essa linda amizade. Maria fica meio bolada porque tio Hard, seu irmão, né, que gosta mais dela do que de Gabs, tá envolvido no negócio, mas não cria muito caso. Vale dizer, gente, que esse filme ele é todo narrado por Maria. E aí eu não conheço a moça, Maria Cores, né? Mas ela é péssima narradora. Então, assim, o texto é ruim, a entonação dela é ruim, ela tá contando a história e ela fala assim, não, peraí, calma, eu não contei isso, ah, eu e minha irmã, tipo, é um negócio bizarro, as intervenções que ela faz no filme. Só a péssima narradora, né, amigo? Porque ela explica, né, ai, vamos voltar, vamos contar como é a família tal. Gente, e é muito copiando o esquema americano, assim, de narração, né, com... É muito mas de um jeito bem mal feito, né? Ela fala assim, ah, uma coisa que eu não falei antes, não sei, sabe, é um negócio muito artificial, mas enfim, né, seja bem-vinda, Jéssica, ao hall de atores da Netflix. E aí, ela tá nessa com o Bruno, e aí Bruno começa a jogar umas pra ela, ai, Maria, imagina se você fosse biônica. Aí ela fala, ai, mas a pessoa perdeu uma perna de propósito só pra ficar biônica, né, é muita apelação, ninguém faria isso, imagina, é até ilegal, né, ai. E aí, sei lá, em menos de meia hora do filme, Maria fala assim, e aí tudo mudou. E aí, de repente, ela tá ouvindo uma música numa moto. Na ópera, né, menino? É, e sofre um acidente bizarro. Muito rapidamente ganha essa perna. Aí, Gabs começa a trollar ela, sua aleijada, ah, mais uma aleijadinha na família, não sei o quê. Umas cenas também bizarras dela falando isso. Aí, ah, vamos ver se você dá conta. Aí começa a chutar a perna dela pra derrubar ela, não sei o que. Ah, as duas correndo lá. Agora são duas fodidas na vida. Aí, enquanto isso, o Heitor começa a fazer várias missões pra pegar a bolsa de dinheiro pra trocar por Bitcoin, pra chamar hackers que vão pegar os tal dos NIMs, né? Que são esses implantes. Roubar os chips, piores, né? Isso. De Paulo Guilherme. Cadê meu chip, Pedro? Exato. E aí, durante todo esse processo, o Danton Mello tá, assim, muito desconfiado. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo, né? Com Maria, com a família toda. Porque Gabs é muito famosa, né? Nos Jogos Biônicos. E aí, quando rola o acidente... No Brasil, né? Sim. E aí, quando rola o acidente com Maria, o Danton Mello fica assim, peraí, essa garota tava aí direto sendo visitada por Heitor, né? Bandido. De repente, virou biônica também. E tá assumindo os dias, tá assumindo os mimos, né? Alguma coisa tá estranha. Ele fica, assim, sempre na cola, né? Faz nada, mas tá sendo desconfiado. E aí a Maria vai numa dessas missões de Heitor pra pegar dinheiro pro Bitcoin. E aí Heitor mata um homem na frente dela, porque o homem vê o rosto de Maria, né? E aí Maria fica assim, mas não era pra você matar ninguém. O que você tá fazendo? Você é do mal, não acredito. Porque Heitor tava sendo super discretinho, né? Com suas intenções. Toda vez que fala Maria, eu só lembro do Sérgio Malandro gritando, Maria! Maria! Eu também tinha uma hora que ele sai gritando atrás dela, Maria! Maria, eu falei, gente, é Sérgio Malandro correndo atrás. Ela te ama, Bob! A Maria te ama! Vai atrás dela! Eu amo. Aí, menino, Maria fica revoltada com o Heitor, fica revoltada com o tio Hard, fala que o tio Hard tem que sair desse povo. E ela fica falando na frente do Heitor, você vai sair disso, ele não presta, não sei o que. E Heitor assim, grandes merda. Aí tio Hard fica brigando com ela. E aí chega um ponto em que anunciam que de última hora Maria ganhou uma vaga nos Jogos Olímpicos junto com sua irmã Gabi. Exato. É mesmo, mas enquanto isso tá rolando uma super tensão sexual, né, entre Heitor e Maria, né? Ai, que nojo. Viado, ele beijando a prótese, viado. Enfiando o dedo na prótese. Ai, que ódio. Ah, mas sabe que essa série foi vendida com isso, né? Que, essa série não, esse filme. Que era com o Bruno Gagliasso, ah, eu sugeri o fetiche pela prótese, essa cena super sensual. E ia ficar, ai, você jura? Tudo que a gente tá precisando é fetichizar a prótese agora, né? Uhum. Cara, que escroto. Mas não, a cena e, eu acho que o mais importante, né, que a gente fala que o Danton Mello tá aí fazendo essa grande investigação, mas na verdade quem descobre tudo é Gabs, né? Sim, Gabs é uma investigadora. Como um detetive na neblina, né? É a nossa três espiã demais. Aliás, Gabs não precisaria muito. Não precisaria de muito esforço pra saber o que tava acontecendo, né? Ah, mas se a polícia não descobriu, né? Só ela que descobriu. Uhum. É igual vem aquele plot twist, né? Que descobre que o acidente, né? Na verdade foi causado por... Ela queria mesmo, né? Mas, gente, mas que twist é esse que eu já sabia? Uhum. Sendo que a própria Gabs fala isso quando ela tá se recuperando. Ela fala assim, nossa, que coincidência, né, irmãzinha? Você sempre ficou querendo ser biônica, não sei o quê. Aí Maria fala, talvez fosse destino. Ai, me poupe. Palhaçada. Não, e a gente esqueceu de falar, né, eu esqueci no caso, que antes de sofrer o acidente, a Maria sobe num palanque numa festa de biônico, detona todos os PCDs do Brasil e do mundo, né? Porque vocês costumavam ser uma inspiração, agora são uns acomodados, só conseguem fazer o que vocês conseguem em casa da máquina, vocês são uns nada, o meu é zero, façam um bom proveito. É, eu sou todo natural, né? É, meu peito é duro. É ridículo essa cena. Aí beleza, quando ela fica contra o Heitor, ela vai, né, pros jogos com sua irmãzinha. E aí começa uma loucura, porque assim, até então o filme tava comum, tava normal. De repente começa um vucu-vucu, um negócio, eu falei pro Sassi, gente, se a reta final tá assim, toda hora que eu pisco aconteceu alguma coisa muito importante. Porque aí começa a grande rivalidade feminina, né, do filme, dela de Gabs. E Gabs sempre com frases maravilhosas, né, nossa, Brás Cubas. Ah, que ela é uma poetisa, né, a nossa poetisa nacional. Sua tia tem um jeito de poesia, né. Sua tia tem um jeito de poesia. Né, e aí, menina, tá, elas vão, uma pula e o povo, outra pula, o povo, Maria, E aí ficou uma loucura. Nossa, os pulos da competição são assim, um primor. Uma perna, né, gente? A outra tá normal, mas a. Os dois pés, na verdade, né? Enfim. E aí, em algum momento, a Gabs vai dar um pulo e cai 750 metros, né? E aí o povo, meu Deus... Ela usou toda a energia, né? Porque tem esse rolê, né? Que eles não podem usar toda a energia. Ah, tem esse poste de energia vital. É. Uhum. E dá uma falha no negócio. Aí depois que ela cai esse acidente, o povo diz, nunca mais vai poder competir, não sei o que, tadinha, hahaha. E enquanto isso, a Maria, assim, é meu momento agora, né? Vou brilhar no lugar da minha irmã. Aí começa o meu negócio, aí a Gabs vai pro hospital, não sei o que... Aí fala assim pra Maria, tu se envolveu com o Heitor, é? Ela fala, mas já acabou, já tá tudo certo. Ela fala, acabou? Você tá só começando. Aí começa uma loucura, Bruno Gagliasso matando geral, né, mandando matar o tio Hard, o irmão delas. Eu não entendi muito bem o que aconteceu até agora, mas o tio Hard sofre um acidente também, nesse ponto do filme. Aí daqui a pouco tá a Gabs na cadeira de roda saindo do hospital, o Danton Mello falando, alguém cuida dela aí, hein? Como... Fica de olho nela, ninguém fica. Enquanto isso, Maria tá fazendo um super plano pra fazer alguma coisa que eu não lembro mais, que ela se pendura com a perna numa corda. Danton Mello vai atrás dela, ela larga a perna, cai do outro lado no chão. Aí Gabs dá meia volta de carro, resgata ela. Tipo assim, pensa que a Gabs numa cadeira de roda, pós-acidentada, e a outra semi-morta, com a perna pendurada, conseguem ser mais rápidas que a polícia de Danton Mello. Isso porque teve aquela cena de ação incrível quando o Gabs estava no cativeiro, né, e Miguel Falabella MIB veio pagar o... Amigo, pra mim só faltou tocar All The Tenshi Said naquela cena. Sim! Ah, mas toca Pode Vir Quente, que eu estou fervendo Bacarol com K, né? Nossa, mãe, essa cena, ela é tão... Acho que me faltam palavras pra descrever o que é o Miguel Falabella com uns bagulhos de chip na cara, né? Correndo, e essa mulher Maria dando pernada nos outros, chutando mesa, chutando a cara dos outros. E Gabs só numa perna só, pulando em cima dos outros. Meu Deus do céu! É demais. É demais. É assim, é um must see. E antes quem disso, né? Tem a cena de Maria, né? Achando que vai atropelar Bruno Galhaço, né? Uhum. Atropela quem? Tio Hard. Tá. Passa por cima 30 vezes, né? O bichinho. Todo estourado, cara. E a gente descobre que o maior problema de biônicos é ser atropelado, né? Atropelou, tem que arrancar alguma parte do corpo, independente. Sim. Do que aconteceu. Exato. Fazer um novo. Eu, hein? Carros letais, né? Uhum. Expectativas ideais. Menininha, aí você pensa que vai levar algum ponto filme. Daqui a pouco, Bruno Galhaço é preso numa cena totalmente anticlima. Preso, morto, sei lá, não lembro o que acontece com ele. Aí, as irmãs saem juntas pro horizonte. Aí, daqui a pouco, vem o final de Madame Teia, né? Que é o início, a origem dos heróis, assim. Que a gente vê Maria e Gabs treinando umas crianças na escolinha de Paulo Vilhena. Não, e eu amo, desculpa, né? Eu amo que... Eu amo que as duas são fugitivas da polícia. Uhum. Né? Um caralho. As duas são super conhecidas, mas estão super de boa construindo um ginásio para treinar crianças biônicas. Ah, acho que o futuro da educação, né? Elas como educadoras. Ai, cara, que ódio, cara. E aí você tá vendo ela treinando essas crianças, não entende muito bem o que tá acontecendo. Daqui a pouco a Maria começa a narrar de novo, né? Ah, porque quem imaginaria que tudo isso ia levar a gente ao que a gente sempre quis, não sei o que, bababá. Aí aparecem as duas indo negociar com o Miguel Falabella num estrado, assim. Chegam pra ele e falam: você queria um exército biônico? Mas na verdade você só precisa de três. Aí ele: quem é três? Você tá vendo duas aqui? Aí vem O grande herói do filme, Tio Hard biônico, né? Metade do homem todo bionizado. Aí os três mancando, assim, né? Porque as próteses atuais não são tão boas e tal. E aí Tio Hard tem um poder de... Ele tá igual ao Cyborg, igual, igual. O olho, o braço, meia perna, ai, gente... Não, e ele tem um sensor de probabilidade, né, que prevê o futuro do que cada um vai fazer, quem vai atirar, quem não sei o quê. E aí ele vai dar um show na frente do Miguel Falabella, desarmando os homens dele. E aí Miguel Falabella fala assim: ah, mandaram bem, essa foi boa, hein? Vou dar dinheiro pra vocês, sim. Aí eu fiquei assim. Aí saem os três, fazem uma dança comemorando. Patinho, e aí as partes deles fazem assim: quém, quém, quém, quém, quém. As coisas robóticas. Eu falei: o que é que eu estou assistindo? Porque, assim, sendo agora um pouco, né, dando o crédito que o filme merece, eu acho que visualmente o filme é bastante bom. Uhum. Né, tipo, você pensar uma produção brasileira que faz esse arroz com feijão futurista, assim, acho que eles mandaram bastante bem. Mas a premissa, o roteiro, as atuações, o resto todo, você fala: meu Deus, o que tá acontecendo? Eu fiquei assim o tempo inteiro, na verdade. Eu acho que o filme não tem uma ideia ruim. Não acho, assim. Eu também não acho que os atores são tão péssimos, tirando o Gabs, né? Mas eu acho que eu falei pro Sassi. Eu não consigo também, não. A Gabs, perto da irmã, ela tá Meryl Streep. Ah, não acho que Maria é tão ruim. Eu acho o protagonista ok. Mas eu acho que ele tem uns negócios meio... Então, essa parte da narração no começo, ela explicando tudo, isso me dá um nervoso, que em vez de mostrar, contando a história, não, ela para e conta, isso me irrita. E eu acho que esse plot das irmãs, muito conveniente, perder a mesma perna, e aí ser atropelado, você perde uma parte do corpo. Sei lá, eu achei que a menina ia ser assim, que eles queriam falar: eu quero ter o Cyborg, né, o Bruno Galhaço fala. Pra mim, ele ia fazer ela causar e cada hora perder uma parte do corpo e virar tipo um robozão e... E lá, não, o irmão dela no final, que era um nada, e virar o Cyborg da nova geração, né? Eu achei que ele tinha alguma motivação, porque assim, ele fica nessa de: ah, vou ajudar esportista, não sei o quê. Mas na verdade ele só quer dinheiro e é fetichista, né? Tipo assim. Não tem algum sentido ele ser a vilania dele ali. Pois é. Porque até a morte, pra morte do irmão dele, ele caga, né? Ele sofre 5 anos e passou. Exato. O irmão dele fazia tudo por ele pra nada também. Uhum. O irmão dele é um mega fodalhão, que não sei o que, que pegou o braço do cofre e tal, pra morrer de uma forma ridícula, pra morrer pegar dinheiro pra ele. Morrendo uma faquinha de manteiga e... Pra pegar a criptomoeda. No fim, o vilão do filme é a criptomoeda, né? Ai, é o Bitcoin. Não, e ainda tem, a gente... Esse filme, ele tem recheado de grandes cenas de ação, né? Que tem essa do... da Gabs lutando contra todo o exército de Miguel Falabella, mas também tem a cena do heist, né? Que Bruno Gagliasso manda ela correr e pular de um terraço pra entrar num prédio pra poder roubar os chips, né, viado? Só porque ela fez lá 17 metros e não sei quanto. E aí ele manda ela pular pelo prédio e você fica assim, meu Deus. É muita conveniência, né? Ele queria uma mulher que não sei o que, e junta a mulher que pula, que não sei o que. É muito, tipo, festival de conveniências no filme, né? Uhum. Ah, eu preciso de alguém. Aí aparece o Hart e fala, tenho a pessoa certa. Ah, tenho a minha irmã. Ai, gente, não. Não, e eles falam que esse mundo era super controlado, que não sei o que, que eles sabiam se alguém fosse fazer coisa errada pra ser biônico. E aí eles fazem a cirurgia da Maria super rápido. Não tem nenhum controle do que aconteceu, ninguém, nem investigação desse acidente, fora o Danton Mello achando tudo muito estranho. Tipo, a irmã da atleta mais famosa do mundo, dos biônicos, e aí todo mundo acha normal, vamos botar ela pra competir também, por que não? Os patrocinadores vão amar a dupla. Olha, sem condição nenhuma, gente. Será que vem biônicos 2 que deixou aberto aí? Ah, ficou aí, igual a Madame T, né? Os heróis irmãos. Uhum. É, o inimigo agora é outro, né? Uhum. Bionicus 2. E essa cena pavorosa do Bruno Gagliasso lambendo a prótese da menina, lambendo os beijos. Um horror. Um horror. Um horror em muitos níveis essa cena. Eu fiquei mesmerizado. E olha, mas é um filme bonito de ver. Eu gostei, como você falou, uhum. O visual, eu achei legal o visual. A parte da cena da corrida, achei bem futurista as coisas, assim. Bem legalzinho. Mas esse diretor, o Afonso Poyar, ele é conhecido por isso, né? Que ele sabe fazer os negócios visual, super bonito. Mas as histórias são bem qualquer coisa. Né? Eu achei, sim, complicado, né? Eu achei o filme ok. Você foi o que deu a nota maior. De todas as pessoas que eu conheço, você foi o que deu a nota maior pra esse filme. Né? Eu achei o filme ok. Conheço, que eu conheço que vira esse filme. Me deu vontade de ver do início ao fim e não dormir. Você foi bem Taylor nessa nota que você deu. Uhum. Teve um coração bom. Será que é que eu vi uma coisa da pauta essa semana, então acho que por isso que eu fiquei com o coração bom, entendeu? Pode ser. Pode ser. É possível, mas é bem complicado esse filme. Assim. Tem piores, óbvio, né, Max? Ah. Tem piores. É, não, comparado com o filme da Gêmeos, ele é bom. Uhum. Mais alguma observação sobre biônicos ou podemos ir para o último desse podcast maravilhoso? Ah, não, né, não vou conseguir, meu cartão não tá passando. Porque vamos falar do final de temporada de Grey's Anatomy, né? Que encerrou aí sua curta 20ª temporada, né? Apenas 10 episódios. E, menino, esse final de temporada foi um pega pra capá, né? Catarina veio apenas para matar, roubar, né, prometeu, e destruir. Né? É, menino. Não é crista, não. Né? E a gatinha veio para matar, roubar e destruir. Porque Owen teve, no começo do episódio, a mesma dúvida que eu tive, né? E que Leoz também teve, que era se Tédio tinha sido demitida de Chief ou tinha sido demitida full, né? E a gente descobre no começo do episódio que ela foi demitida full, porque o cartão de acesso dela no hospital não funciona mais. Exato. Né? Tinha sido demitida mesmo. Acabou. Uhum. É. Mas Owen fala, fica aí, porque teve um acidente, a gente precisa de todas as mãos conseguir, né? É, vale dar um contexto, que a finale de Greysa e de Station 19 foi um bendito de um crossover, né? Olha. Crossover, último, event. Né? Acabou, né? Essa bosta. que tava rolando queimadas em Seattle, né? Então tava tendo muitas pessoas queimadas e tal, isso aqui. Inclusive, a gente vê em Station 19, né? Karina De Luca no hospital, que a gente não vê em Grey's Anatomy, a gente vê em Grey's, né? E que Karina e sua esposa tiveram 3 filhos, né? Porque no Station 19 passa o futuro dos personagens, né? Tiveram 3 filhos, Karina e a sua esposa. A amiga bombeira de Meredith virou capitã no final da série. E que a filha mais nova de Ben e Bailey, né, Prue, vai ser bombeira também, quando ficar adulta, tá? Ah, é futuro futurão e... assim? É, futuro futurão, exato. E que Ben, né, depois de sobreviver aí ao incêndio, ele decidiu voltar para o Seattle Grace para terminar sua residência médica. Que conveniente, né? Um homem que quase não muda de ideia para ser uma mãe. Gente, imagina, né? Eu amei a história que a bombeira falou, que ele sempre amou a medicina. Fiquei assim, nunca. Sempre amou a medicina. Mary, mas toda hora ele ama uma coisa. Antes ele sempre amou ser bombeira, agora sempre amou a medicina. Não, ele começa ele era, né? Anestesista. Aí ele falou, não, quero ser cirurgião. Aí não, quero ser isso, não, quero ser aquilo. Tipo, um inferno esse homem. Ele vai pra onde tem série, né, menino? Agora já tá aí, caçando sua boquinha de volta. Porque, né, Catarina demitiu. E a Amélia e Meredith vieram pra Seattle pra trazer os documentos. E o cartão de Amélia também não estava funcionando, né? O cartão de Amélia não estava funcionando, mas o cartão de Maria Edith funcionou belíssimo. Ela, ó, passou lá, ficou verdinho, a gata entrou, quis nem saber. E, gente, a Catarina, a gente não gosta da personagem, né? Mas nesse episódio, ela tá com uma cara de constipada o tempo inteiro, querendo matar qualquer um que aparecer na frente dela. Assim, palmas pra gloriosa... Esqueci o nome da atriz. Debbie Allen. Né? Debbie Allen, que inclusive dirigiu o episódio, né? Uhum. Mas, assim, cara, palmas pra ela. Porque a personagem é muito escrota. Menino, mas eu acho, assim, eu vibrei a cada demissão, a cada cartão que não funcionava. E eu acho que a Catarina demitiu pouco. Menino, na hora que Owen dá aquele esbrega na cara dela, na frente de todo mundo, falando altão, eu tinha demitido ele ali naquele exato momento. Mas ela fez, né? É porque a gente só soube depois quando o cartão dele falhou. Exato. Me tira uma dúvida que eu sempre tenho e nunca entendi. Meredith não é dona desse caralho? Menina, ela é. Vou te explicar de novo, né? Que me explica, plot. Que eu sempre esqueço esse plot. O povo do avião ganhou as porcentagens lá do hospital. Era Meredith, Cristina, que passou pra Karev, que passou pra Joe, que vendeu, Arizona e Kelly, quem mais? Derek, que também ficou a parte com Meredith. Tinha mais alguém no avião? Little Grey e Mark morreram, né? Isso. Só que essa porcentagem que eles tinham era tipo uma parte que juntando dava um pouquinho lá, e aí o resto era a fundação de Catherine, que era um negócio que a Avery cuidava. Então, assim, Catherine sempre foi mais dona que Meredith. Uhum. Isso. Então, Meredith não, lembrei, tinha essa porcentagem. Lembrei. Eles tinham o controle total do hospital, e aí faliram. E aí, isso, aí chamaram Catherine pra salvar. Isso, chamaram a Catarina pra comprar o hospital. Isso. Ah, então não é dona mais mesmo. Não é, só name, só tem name. Aí prossiga, né? Desculpa. Não, e aí ficou esse plot de, porque assim, Owen humilha a Catarina porque, ah, se o homem morrer, porque você não deixou até de meter a mão nele? Não mostra nas suas mãos, sua puta. Aí Catarina com aquela cara assim de. Aí beleza, aí demitiu o Owen, né? Enquanto isso. Simone, né, nossa grande sidecut, o episódio inteiro lambendo o cu do Dr. Coxinha. Nossa, que mulher insuportável, gente. Essa mulher não tem um pingo de amor próprio. Não, porque ela tá desde que ela deu. Desde que ela deu pra ele a última vez, ela tá assim, ah, vamos estudar junto, vamos não sei o que, vai, e Dr. Coxinha naquela barra de, ah, vou ter que repetir o internato, vou ter que ir com a doutora Meg pra não sei aonde. Aí, nesse episódio, ela tá determinada a salvar ele pra ele não repetir de ano, né? E ela fica pros outros. Vocês têm que vir comigo, Doutor Coxinha precisa de ajuda, isso aqui, Doutor Coxinha. Chata do caralho. E aí, tem o plot maravilhoso, que é o grande cliffhanger da temporada, né? Já precisa adiantar que Simone reúne toda a turma de figurantes dos internos. Eu fiquei pensando de onde saíram todos aqueles internos, né? Do nada, os internos que ninguém nunca viu na vida, né? Junto com Yasuda Julius. Mike Chang. Dizendo assim. Primeiro que assim, eu acho que a Catherine não ia fazer nada com o Tokoshinha, pelo jeito que ela fala. Porque ela super chega dizendo que, ah, você é um herói mesmo, você ia salvar o Dr. Sutton, né? Sei lá o nome do homem que era de Double Type. E aí chega Simone e fala: a gente se uniu pra você fazer sua caixinha, porque sem ele não vai ser a mesma coisa aqui. Você não pode substituir todos nós, não sei o quê. Aí Catherine. Gente, doido pra se livrar de Dr. Costinha. Eu, pô, me livrar de todos, já que Midori vai sair, pô, me tira o resto junto. Só salvava Adelaide, né? Porque a nova sapatão. Ah, a nossa também. Grande hacker elétrica, que aliás quase beijou Midori. Surgiu agora esse casal, agora que Midori tá saindo, deixaram a Adelaide interessante, né? Exato, confesso que gostei, amigo. Gostei também, também. Chuparia. Aliás, eu previ e vocês não acreditaram em mim, né? Confesso. É, eu achei que ia ser só um surto de Midori, né? Mas na verdade tava sendo correspondida. Desde que dormiram junto, eu tava desconfiado. Confesso que. Não, aí eu amo que Catherine fala: menina, se eu quiser, eu substituo todos vocês amanhã. Aí Bailey chega e fala: e aí, vai me substituir também? Aí eu fiquei assim, só fiquei esperando a cena pós-crédito, o cartão de Bailey sem passar, né? É, porque se fosse outros tempos, Catherine falou assim: esteja substituída, então. Agora sim, né? A gente. Porque vamos combinar. Demitir Owen, que eu tô nazia todo mundo. E Ted, que não escova os dentes, vive desmaiando por aí, fazendo os dentes se fuderem. É de boa, só que você pensa. É, Joe já saiu da cirurgia geral, né? Que ela tá passando por essa barra que ela nunca mais ficar sobrecarregada. Que a gente descobriu que ela tava até hoje fazendo função dupla. Link mata tudo com os pacientes também, né? E fica querendo fazer cirurgia que não precisa. Dr. Cobalto matando gente à torta e à direita, botando a culpa nas internas. Dr. Cobalto entra numa cirurgia e já fica com uma visão turva na hora. Exato. Bailey tira férias de 6 meses e fala que tá trabalhando muito e quer ficar na clínica. Com Catherine, tem que dar uma limpa mesmo. A cirurgia comendo lá, o homem todo aberto, 17 médicos. E Bailey, olha meu zap. Olha meu zap. Olha meu zap. E meu zap? Gente, não vou conseguir olhar. Vou conseguir operar, não, hein, gente? Meu zap aqui, desculpa. Tô saindo. Eu, hein? Tá acontecendo. E o paciente, amigo do Dr. Costinha, que a gente ficou esperando esse homem morrer a temporada inteira. No final, a função dele era criar um database pra falar que os bombeiros estavam seguros. E não, e através desse database provar pra Tina Estrada que Dr. Costinha é indispensável pro hospital, né? Indispensável. Todo o Brasil pediu. Mas é uma pessoa, mas é dispensável. É isso. Grande Dr. Costinha, né? Que nem o Diabo quis. É, gente, é só interno lá, né? O povo morre por uns caras que não tá nem aí ainda. Não fez nada. É, não. Demais. Gente, e eu tenho que dizer, além dos internos, que olha, peguei bode de doutora Nathalie Morales se misturando com o doutor ex-marido de Megan. Ah, vou confessar que eu curti. Achei... Ah, não, mulher! Ela não ia ser casal da Amélia? Pensamos, ia, né? Mas aí a Amélia chamou ela pra sair e ela falou: ai, menina, eu tô com um divórcio muito anunciado, não vai ser dessa vez. E aí foi, pegou o primeiro macho que apareceu pra lá no bar. Exatamente, safado. De festinha, né? Mas eu achei os dois interessantes no sentido de que é isso. A gente tava esperando a Amélia o tempo inteiro. Achei legal ela trollando ele, dizendo: ah, você quer conhecer meus pais? Ele tá. E eles debochando do casamento dele com o Meg e tal. Achei legal. E esse homem teve uma função, enfim, né? E Dr. Cobalto quase pegou eles marcando, combinando de marcar, de se pegar. Ah, mas Dr. Cobalto não tá podendo, né, reclamar de nada, que afinal ele. Fez um negócio errado com o paciente de graça. Matou o paciente, matou. Gente, o Dr. Cobalto não vai se aposentar, não. Já passou, né? Menino, estamos esperando a hora aí, né? Ele queria. Desde a primeira temporada. Né? Ele falou pra Meredith que agora vai, né? E Meredith, vai sim. Vai sim. 20 anos que estamos ouvindo essa ladainha. Ele falou: vou combinar de marcar minha aposentadoria. Exato. Aliás, a gente tem que comentar. É, Meredith, né, que Meredith, chegou, né? Falou pra Catherine assim: nós achamos, e menina, eu falei zoando a história da microbiota intestinal, mas era isso mesmo, né, era sim. A Guts Microbes. Exato. E não, e Meredith fala assim, então, fizemos aqui os testes, super funcionou, super maneiro, 5 milhão, nós resolve nesse negócio aqui, fica sucesso demais. A Catarina fala, vou te dar 5 milhão, tá bom, vou te dar. Aí ela, oba! Aí ela, deixa que a pesquisa passe pra Korasik, né, meu anjo? Korasik não tá na série já há 5 anos. 5 anos. E aí ela assim, what? Ela falou, mas é, meu dinheiro, minha pesquisa, feita com a tudo minha esposa. Tudo que você fez foi, dentro, foi aqui dentro, né? É, então, Korasik vai seguir aqui com as coisas. E eu vou pensar que aí eu posso deixar vocês continuar com o emprego de vocês. Uhum. Eu só achei meio ruim a história da Meredith, porque assim, se a Meredith já não tivesse dito episódio passado ou dois atrás que ela ia publicar um negócio no blog, né, na garota do blog, sem a Cadinho saber, eu teria vibrado um pouco mais com o twist, né, porque tipo, a Meredith fica nessa, ai, não posso chegar no trabalho, não sei o quê, aí conversa com o Dr. Cobalt, e o Dr. Cobalt fala, ai, você já sabe o que você tem que fazer, né, amiga? Aí ela chega pra Caterine, aí fala, olha, já me demiti do hospital, você acaba nem trabalhando mais lá. E a Caterine fala, mas você entregou sua resignação pra quem? Pra Richard. Eu falei, Richard, grande esperança nesse hospital, né? Até esses dias ele era decorativo. De repente ele... Beleza. Olha, publiquei meu resumo, foi um resumo que eu fiz fora daqui, não sei o que, Caterine, não vale de nada. É, fiz no meu computador pessoal, exato, né? Aí a Catarina fala assim, mas gata, você tem um contrato com a gente. Ela falou, não tenho mais, já pedi demissão. Nada. Aí ela fica assim, então tá, gata, se é isso que você acha, assim, então tá bom. Tá, vai acreditando. É, a Catarina fala, você tá me lembrando muito sua mãe, né? E aí, uhum, e aí o que ela falou? Então tá certo, porque isso quer dizer que eu vou vencer. Ah, lá a cara de Catarina. O que não bate muito, porque eles grevem sem porra nenhuma, né? Exato. Tururu. Ah, pobrezinha, né? E aí tivemos a volta de quem, né? O homem mais humilhado na Batalha de Lacre dessa série, que é Dr. Boca. Esse homem não cansa de se humilhar, meu pai do céu. Como gente, esse pode? Homem é um pau molão, né? Ele é muito pau molão, cara. Puta que pariu. Ele é muito pau molão. É o nosso João, doutor. Cara, como pode? Aí ele fala assim, ah, vim aqui, né, menino? Tu já me fez atravessar o país duas vezes atrás de você. E eu só queria que você fosse minha parceira de vida. Cara, ah! Aí ela fala assim, garoto, cala a boca, comprei a casa que tu queria, vai parar de encher a porra do saco agora. Aí ele falou, comprou? Aí ela, comprei, que eu sou rica, porra. Eu, hein? Para de encher o saco. Eu adorei que ela falou assim, fiz a oferta, você ainda pode mudar de ideia. Mas eu preferi já fazer o grande gesto do que só pedir desculpa, né? Arrasou. Belíssima, né? Ah, mas eu vou confessar que eu também... Se acabasse aí a história deles, eu ia até curtir. Eles ficarem juntos dessa forma ridícula, humilhante, né? Humilhado. Eu tenho que dizer que, particularmente, eu gosto muito do casal Maria Edith e Dr. Boca. Eu também. Acho que casou bem. Mais do que quando ela teve outro aquele outro bonitão lá do Off the Map. Mais do que as outras, do que os outros casais. Eu gostava com o De Luca, né? Eu também gostava com o De Luca. É, mas já que não temos De Luca, que De Luca partiu dessa pra uma melhor. Morreu, né? Off-screen, né? Foi pra CW. Eu acho que do que a gente tem... Esse casal com Boca funciona, porque ela é ativa e ele é o passivo, então funciona. Sim. Muito bem. Hoje é o dia dele, né? Exato. Dia do passivo. Dia do passivo. Então pra mim super funciona, né? Ai, mas vocês estão desconsiderando que Dr. Boca é o grande padrinho diagnosticador de Dr. Coxinha. Ah, verdade. Bateu o olho, né? Uhum. E... Neurodivergente. E, aliás... Assim como todos os diagnósticos de todos os médicos já foram feitos em Grey's Anatomy, também não serviram pra nada, né? Porque... Não, e o Dr. Coxinha era o que com mais dificuldade, isso aqui, de repente, a maior nota do Enem. A nota? Exato, a Beautiful Mind, né, menino? Olha. E eu amei, menino, que Helm, né, tirou 55 e falou assim, abalei Bangu, né? Eu acho que ela tá certíssima. Vai passar a mesma coisa que nem os outros. Ah, tirou a maior nota, grande bosta, vai ganhar o mesmo salário. E realmente usou os dias de folga que ela negociou com o Dr. Cobalt pra ir pra Paris, né, menina? Exato. Depois que Midori deu fora nela do nada também. E ainda chamou o Schmidt, né, viado? Como é que vai ficar esse puteiro sem os dois Resident Evil, né, menino? Não, mas realmente continua na série, não vai? É, mas agora a gente já sabe que o Schmidt vai ficar com medo do coração em Paris, né? Agora a gente já sabe. É, mas realmente continua na série, mas sem plot a vida inteira, né? Porque não é fixo, não é nada. É, continua na série quando ela aparece, né? A cada 5 episódios. Perdeu a namorada. Vai ser realmente Jules agora que Midori vai sair. Uhum, exato. Jules, a grande bissexual. Exato. Ela tá servindo muito entretenimento nessa série, né? Acaba sendo a personagem mais interessante. Ah, e também tivemos o plot, né, menino? De que a noiva de Mike Chang apareceu, né? Do nada desmemoriada de Drew Barrymore. Do nada, ele passou por ela, viu ela e falei, ih, aí não tem coisa, né? Porque eles tinham jogado esse plot na nossa cara alguns episódios atrás, quando ele conta a história da mãe dele, né? É, e ele contou o plot da noiva pra Jules também. Exato, ele contou, jogou lá essa história, e aí, como não quer nada, eles colocaram lá, pá, e ele não querendo atender, e aí quando ele manda pra Dr. Costinha, ela é minha noiva... Aí a mulher vira pra ele e fala: te conheço? Eu te conheço. Eu te conheço. E ele, não, não. Ele fala: conhece nada, para de ser doida. Sai fora. Igual o Sure Grant, mano. Vamos dormir, né? E também tivemos o anúncio, né, da grande gravidez de Joelma, né? Ah. Queria, mas não queria. Não, meio que essa mulher caiu igual uma jaca madura no hospital. Do nada! Eu amo que esses médicos do Seattle Grace, né, menino? Tem essa mania de tão no meio de um procedimento, no meio de alguma coisa, e eles tudo desmaia, né, velho? Eu já pensei que ela não tinha escovado os dentes, fiquei preocupada. Aí Schmidt chega assim. Aí Schmidt chegou pra ela: pensei que eu fosse seu amigo, sua fubanga, você nem me contou que tava prenda, sei que ela. Não sabia. E ele. A gata viciada em transar sem camisinha achou que não ia ter filho, né? Aí vamos recomeçar agora o drama, né? Link, que era essa pessoa que queria ter 15 filhos, de repente não quer ter filho. Aí esses. Ai, me poupe, gente. E ela passou por ele e não contou por ele, pra ele, né? Ah, ele essa casa enorme desses dois, cheia de criança pra botar lá dentro. É, falou, tá pálida. A casa que ela comprou, na verdade... é a casa Minha Vida, né? Com as ações de Karev. E na verdade, Jo é só a escola Lucas Bulhões de sexo, né, menina? Então. Só sem papo. Só no pelo, né, menina? Que loucura. Ela furou todas as camisinhas de Link. E aí vai ter essa barra, esse inferno que vai ser na próxima temporada. Esses dois. Com essa bendita dessa gravidez. Vai voltar esse ano? Sim. Não. Vai? Ah, é, em setembro, vai. Né? Setembro. Ai, ai. A fall season. Ou não, porque eu lembro que tinha algumas séries da ABC que iam ficar pro ano que vem. Ah, não, mas deve voltar sim, porque vai ter 20 e poucos episódios de novo. Que não iam ter pausa, tipo, eu sei que The Rookie vai ser só ano que vem, sem pausa, os 18 episódios. E 9-1 volta esse ano de novo ou não? 9-1 acho que também só volta ano que vem. Ah, achei aqui. Achei. Acabou 9-1? Eu não vi. Não retomei ainda. Acabou. Meus viados estão juntos? Estão. Belíssimos. Rolou só Ed. Lambida na Grande. Off-screen. Off-screen. Ah, tem que ver os episódios. Eu não vi nem casamento. Fui deixando pra depois. Ah, não. Volta sim. 9-1 e Grey's Anatomy voltam já na fall. Ah, eu tinha certeza que não ia deixar a Grace fora até. Vão fazer parzinho com a nova série de Ryan Murphy, né? Doutor Barco. Né? Doutor Barco. Jack. É, que não vai ser no barco que vai se passar a nova série do Ryan Murphy com Joshua não Jackson. Sei. Sim. Dr. Odyssey. Vai se passar no iate. Vai ser essa que vai ter o Travis? O de férias? Não, vai Como ter assim? O namorado da Taylor, o Travis. Não, ele vai apresentar um reality. Um game show, na verdade. Não era uma série, gente? Não, é um game show que ele vai fazer. Mas, ah, não, o Travis Scott... Não, ele vai fazer o Grotesque, que é pro FX, o Travis. Né? Essa é outra, essa é a procedural médico da ABC. Ryan Murphy está na ABC agora fazendo sua casinha. Entendi. Vai ter duas séries à noite, 9-1-1 e Dr. Odyssey, entendeu? Mas é isso. E então, acabou os meninos Grey's Anatomy, infelizmente. Agora só em September. Olha, eu tenho que falar que foi a melhor finale em bastante tempo. Foi mesmo. Foi mesmo. Movimentadíssima. Só que eu tô triste porque sem Midori e sem lésbicas, né? É, sem lésbicas. Ah, mas pode ser Helm e Adelaide, né? Adelaide Kane. Ou pode ser que fique alguma daqueles internos lá que a Doutora Sidecut inventou, né? É. Sim. Assim como eu invento séries, a Doutora Sidecut inventou internos, né? Ai, gente. Eu queria tanto que tivesse uma chacina pra matar a Doutora Sidecut de coxinha. Ai, eu também. Nossa, eu agora eles... Coxinha vai ser a nova Grace, né? O novo Derek, então ele vai ficar aí. Ai, me pô. Ai, podia ser lá. Sem carisma nenhum. Junto com a Meg, que é outra Grey também. Podiam ser lá em Chicago. E ainda podia levar a Doutora Sidecut. Falar assim, ah, eu tô muita saudade dela. É, você vê, a gente tem duas internas com carisma, que é Midori e Adelaide. Midori vão tirar, a Adelaide vai ficar sem função, sem Midori, né? Que é a grande parte dela. Que... E aí a gente vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar agora Sidecut e Costinha como os únicos internos. Que... Ai, que inferno! Toda vez que um interno legal, eles tiram. Lembra aquela que morreu eletrocutada quando o Dr. Cobalto ficou em choque? Aham, a Mouse. Ela era ótima. A moça que ficou foi queimada. A Stephanie pediu pra sair, não aguentava mais. Stephanie era ótima também. Ah, a Lea Murphy tá até hoje, né, no hospital. Tá junto com Karina. Aqui pegou a Arizona. Tá junto com Karina. Não, tanto Karina estava no hospital, como você falou, que ela estava lá convencendo o Link a fazer cirurgia pelas costas de Joe, né? Off-screen também. Ah, não! Temporada que vem a gente vai ter Dr. Coxinha, Doutora Sidecut, Mike Chang e Ben. Ai, vai ter Ben, gente. É porque Ben vai ser interno de novo, né? Pela vai ser interno vez. De novo. Exato. Gente, o interno de 60 anos. Lembra quando entrou aquele velho no Grey's Anatomy, que era interno? É o Ben agora. Ai. Ah, eu amava quando tinha mãe e a filha, que eles tiraram também do nada. Uhum. É verdade, as latinas, né? Uhum. Latinx. Em vez de eles irem renovando o elenco, né? Fica sempre a mesma coisa, gente. Por isso que ninguém aguenta mais essa merda. Mas é difícil. É porque quando chega alguém bom, aí eles vão e tiram da série. É, pra não roubar o carisma de quem tá lá há muito tempo, tipo Owen, que ninguém aguenta mais. Sim. Podiam trazer uns médicos novos, né? Assim como trouxeram a Doutora Nathalie Moraes, trazer uns médicos novos, já que demitiu Owen e Ted, manda eles de camisa de saudade mesmo, tchau, né? E assim, se o hospital já estava em crise, sem médicos, agora então, né, menino? Porra, programa mais médicos, né? Vai ser os cubanos e tudo. É, porque não tem. Não tem Owen, não tem Ted, não tem Meredith, não tem Amélia. Não tem ninguém no hospital mais. Não tem. E a Ted era chefe da cirurgia, o Owen chefe do trauma, a Amélia chefe da neuro, todos os chefes demitidos. É, não, a Ted era cardio, né? Mas depois ficou o marido de Maggie. Sim, ela é chefe geral. A chief, general chief. Não, ela era chefe de papelada, né, esses dias. É, não, ela era igual... Chefe. É, a chefe da chefe. É porque o Dr. Cobalto é o chefe dos chefes, é o chief of chiefs, Cobalto. Mas ela é a chefe do hospital, a chefe geral, né, demitida. E quem ficou como protetor, grande patrão dos internos depois do Dr. Boca saiu? Merenda. O Cobalto, não foi? Ah, é Merenda. Ah, é Merenda. Apareceu, que ela apareceu lá pra defender o Dr. Coxinha. É isso. Inclusive, tem que todo dia o Dr. Cobalto falar pra ela, né? Ai, você tá fazendo um ótimo trabalho com as crianças. Você ainda tem um mojo, não sei o quê. Ainda tem um mousse. Ai, ai. Complicado, né, menino? Complicado. Bafo. Mas maravilhoso, gente. Gostei bastante desse final de temporada. Me diverti. Ai, eu amei. Você sabe que Midori tem um final digno, né? Ai, pelo amor de Deus. Menina, só vai aparecer mais. Não, ela disse que tá negociando pra fazer o final. Também espero que ela seja o endgame de Leighton em Vida das Universitárias, né? Prometendo aí. E espero em breve como Jubileu dos X-Men. Ah, é verdade. Vou pedir pra Rachel Ziegler twittar pra ver se acontece. Ai, gente, também teve o Schmidt se humilhando pra Doutora Nathalie Moraes, né? toda hora metendo a enciclopédia Barça ali, ela já não aguentava mais. Nossa, ela lá tá bom, assim, vou te dar essa recomendação, seu idiota. É, chatão. E a Joe só zoando ele. Você vê, quando o Schmidt podia ficar legal de novo com essa zoeira com a Joe, também vai tirar. Vai tirar também. Você pensa, né, gente? Schmidt, 5 anos nessa série sem fazer nada. O maior plot dele foi ter matado um podcaster. E mamado de máscara. Mamado de máscara. Não podemos esquecer isso jamais. Francamente. Momentos, né? Mas vamos aqui então para comentários do último logadinho, né? Edição 407. Começando com, né, o primeiro damo desse podcast, Henrique Simão, né? Ah, ele dizendo... pediu pra te avisar que talvez o comentário tenha ido pela metade, ele comentou no outro lugar, vai estar duplicado, uma loucura. Adoro que ele botou aqui, ó. Passando aqui nos últimos minutos para deixar meu beijo para vocês. Adorei o momento musical do programa. Tô gostando dessa temporada de Grey's e já ansioso para saber a opinião de vocês sobre a finale. Tivemos, né? Feliz que Babies Anon está de volta. E deixou a pergunta para vocês, Anon. Vai acompanhar o Drag França? Claramente, já assistiu o primeiro e achei uma bosta as drag. Mas vamos lá, né? Adoro. Vamos ver. Próximo comentário aqui de Marceline Souza dizendo: eu assisti essa premiere de RuPaul's e achei chata, sem energia. Não senti a mesma empolgação que eu tive quando assisti a temporada anterior, que foi minha primeira vez vendo. Mas vou confiar em vocês pra ver se melhora. X é a companheira ideal de The Other Two. É cheia de piadas sobre o estado da mídia em Hollywood e adjacências. Eu jurava que você já assistia. Te amo, Jim Martin, torcendo por você, mesmo concorrendo com meu amorzinho, Ayo Edebiri. The Bear já virou uma série muito grande e eu sempre torço pelos underdogs. E The Bear não é comédia, né, menino? Abafa. Sobre Dark Matter, achei meio dark, visualmente mesmo. Muito escura, falta uma luz. O negócio se alonga de uma maneira bem arrastada, toda a parte dele chegando e a conclusão é bem chata. Basicamente é o moço falando óbvio de maneira engessada. O texto não é essas coisas e a série não me empolgou, mas vou continuar vendo porque sou 100% cadelinha de série sci-fi. E essa é do tipo que gosto. E sobre Grace, não consigo compreender pra onde essa série tá querendo ir. Não tá, menino, já não tá mais. Depois de 20 anos, já não quer mais ir. Não quer mais. Só existe, né? Só existe, só tá ali, né? Sei que sou o maior defensor de séries grandes, mas essa coitada tá precisando de uma sacudida. Um terremoto, que nem a que a Jeanette Claire fez uma novela que matou todos os personagens e meio que rebootou a história. Só que a gente já teve terremoto em Grey's Anatomy, já teve um furacão, já teve tudo, tiroteio, tivemos de tudo em Grey's Anatomy, né? E Shonda saiu, Shonda que era a chegada nessa tragédia. Agora... outros tempos. Próximo comentário é da nossa mãe, Dani Araújo, dizendo: gente, achei que só eu era caipira do Mato Grosso do Sul que caía no golpe da fruta. Não, amiga, eu também caí, né? Em um congresso de fotografia em São Paulo, tinha uns caras no Mercadão com a barraca de fruta. Fui lá provar. Tinha uma mexerica enorme e deliciosa, porque eles passam mel, açúcar, sei lá. Mas as frutas ficam deliciosas. Pensei, vou comprar porque ela me sustenta o dia todo, já que era do tamanho de um melão. Meninos, o raio da mexerica deu R$50 e ainda tava água pura, sem gosto. Que ódio, ó. Mas também me vinguei deles. Falei pra um monte de gente do congresso que ia comprar fruta que eles fizeram comigo. O ódio que eu tenho quando lembro isso. Passou um tempo, fui ao Mercadão com meu marido e já falava pros vendedores: moço, nem vem que não vamos comprar, hein. Nesse feriado assisti uma muito boa do Star, The Veil, né, com a música do Handmaid's Tale. Recomendo, e estou assistindo a série Entrevista com o Vampiro. Vocês já viram? Beijão. The Veil, achei mediana, né, acabei ela lá quando acabou. Achei mediana, Betinha Moss merece mais. Entrevista com o Vampiro, a gente não curtiu, mas Taylor gostou bastante. Tanto que Taylor tá animado pra segunda temporada. Mas a gente não gostou muito dessa série, né? Mesmo tendo as coisas GLS. Eu não achei muito interessante. Eu até gostei, lembro do primeiro e tal, só que depois eu fechei no meio. Agora tá na Prime Video, amigo, fica mais fácil pra ver. É, não, não desgostei, só que é episódio longo, aquela coisa assim. Sim, episódio longo. É série da MC, né, menino? É isso. Levi Ventura dizendo: nossa, esse elenco de Drag Race tá sofrido mesmo. O fato de não ter tido eliminação e não ter uma recompensa em dinheiro pra elas torna as coisas bem sem consequências. O que leva pouca emoção e interações meio rasas e forçadas. Mas continua assistindo porque é o que tem. A participação da cantora Ana no episódio do Snatch Game foi meio sem sentido. E ficou evidente que ela se apegou à crítica dos looks pra não ficar calada. Eu assisti as duas primeiras temporadas de Rex. Gostei, mas ainda não vi um grande mousse. Mas essa terceira temporada veio pra me tornar cadelinha da série. Que as atrizes recebam muitos prêmios por suas atuações. Eu lembro da risada que dei quando a Ava acordando e um monte de anão desfilando pela casa. Quando ela chega na sala, a Débora tá fazendo uma seleção de anão pro evento de Natal. Foi maravilhoso. A Ava desesperada. Foi maravilhoso demais, foi muito bom. Do nada, no meio de uma cena de Grace, a Carolina De Luca parece fazer uma consulta, como se sempre estivesse ali, a gente só não viu. Menino, como eu falei, ela aparece no hospital Miss Station 19 como se ela sempre estivesse ali, nunca tivesse saído. Uhum. Sempre, sempre, sempre. E a minha pergunta é com o fim de Station, Carolina vai ficar aí em Grace ou vai sumir, porque já tem o futuro todo definido? Ela tem o futuro definido, mas agora ela tá grávida, né? Então ela vai tirar a licença maternidade. Agora pensa o quanto Bailey vai viver grudado no zap quando a filha virar bombeira. Nossa, mãe. Mas aí vamos torcer que ela já ter sido aposentada, né? Será? E eu amo que Bailey aparece no flashback do futuro, né? Lá de Station 19, né? E tá com a mesma cara de hoje, vale dizer. Próximo comentário aqui de Dan Leite dizendo: Rex provando ser a melhor série de comédia de 2024. Pena que só o M não quer ver. Não vamos sofrer por antecedência, amigo. Vai dar tudo certo, tá? O maior de todos, gente, OEA, dizendo: agora vou pegar vocês. Há algumas edições, Léo falou que a loirinha dele era Paula Toller, mas esse poser passou meia hora falando da Taylor, a cantora. Esse hit list foi de Maze Runner. Entendi nada. Nossa, olha. Ai, o EA é maravilhoso demais, esse gente. Esse hit list foi de Maze Runner. Ele ligou as nossas filosofias, nossas coisas, né? Que Maze Runner nunca existiu, podcast, né? Sempre foi com Deus. Assim como o hit list de Paula Toller, né? E Kid Abelha. Ai, gente, o povo não me dá espaço falar de Paula. Paulinha. Me diz o que é que eu faço. Amanhã, hein? Vou no show dela. Show da Lourdes. Ah, adoro. Pede. Ah, não, já acabou. Maio. Porque ela pedia pra cantar maio. Ah, eu acho que ela vai cantar. Mas agora a gente já tá em junho, agora não serve mais. Ah, mas ela fala que é volta no tempo, né? Agora já foi. Próximo comentário aqui de Selmara Trindade dizendo que Atlas foi o filme dela fazer a unha. Felipe Ribeiro, toda vez que eu fico com vontade de voltar a ver Grey's Anatomy, eu escuto o logado e a vontade passa. Sinto que ainda acompanho a série. Você acompanha com a gente. Pela nossa visão, que é muito melhor. Garanto pra você. E último comentário de Gabi Fernandes, também um grande ícone, maravilhosa, dizendo: Hax é realmente um ícone. Penas que os cozinheiros feios e gostosos levam o prêmio tudo. As pessoas estão desesperadas já. Que Rex vai perder pra The Bear, né? Mas a gente, vamos torcer pra Jean Smart e pra Hannah levarem esses prêmios aí de atuação. Talvez não ganhe comédia, obviamente, mas vamos torcer pra levar a atuação. Sucesso bebê demais. Bebê Hannah, exato. Mas então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Lembrando que você pode deixar seus comentários no site e no Spotify, ou no Spotify, né, onde você achar melhor. E você também pode apadrinhar no patreon.com/logado2gs, que é muito, muito, muito, muito importante, né? Faz toda a diferença. Agora, esse mês, a gente pagou a renovação do domínio pro site ficar no ar, entendeu? E aí, é com o dinheiro das coisas aí. Então, continue patrocinando, apoiando aí você que pode. Vamos para merchans e despedidas, então, começando com ele, que tem o lançamento na próxima semana, Leose, ó! É, gente, vocês estão achando o quê? Esse programa sai dia 9, né? Se, dia 9 não, dia... É. Mais? 9. Não, é domingo. Domingo é 9. Domingo é... Ah, é, hoje é sexta já. É da dia 9. Ó, então, quando esse programa sair... Ó, se você estiver ouvindo no domingo, daqui a pouco, às 7 da noite, 7, a gente vai ter a live de lançamento do 12 Dias 12, nossa antologia de Dia dos Namorados. E no dia 12, né, vai estar disponível o livro. Acredito que teremos uma pré-venda até lá. Mas dia 12 você vai poder ler no seu Kindle. E ou sucede, que já saiu, né? Que só você falou aí, grandes hits que a gente lançou para realmente revolucionar a indústria da música, né? Luísa Sonza falou que tem muitos artistas genéricos, a gente está realmente querendo dar um rebuliço aí na indústria. Adoro! Reset cultural, menino. Sim. E você, Zaneidinha? Onde as pessoas podem acompanhar você? Então, gente, eu lancei um clipe chama Virtual Angel do Artemis. E aí é um K-pop. Aí vocês escutam lá, dá view pra mim, por favor. Obrigado. Quando você vai lançar o clipe de Márcio Zanon? É o da Malhação. Estrela da Malhação. Tem que pedir pra Smart Fit, né? Pra poder gravar lá, né? Acho que a gente pode gravar lá em São Paulo, quando a gente for. Eu acho. Todo mundo com roupa tipo physical. Sim. E eu nunca falo das minhas redes sociais, né? Mas eu dei uma facilitada, né? Porque o Twitter era @edu_sasser, né? Eu vi que você fez esse rebranding. Eu fui te marcar no Foi Sucesso, tava lá, Edu Sasser. Eu sempre pra te achar era uma luta. É, mas agora facilitei, né? Mudei @edu_sasser em todas as redes. Muito bem. Que você comprou o Moscos Avantes? Não, menino, tava disponível. Uai. Porque Edu_Sasser, o Edu Sasser, era da minha primeira conta no Twitter que eu usei e não. Que eu criei e não usei nunca. Aí eu excluí essa conta, já deve ter, sei lá, um ano, né? Eu consegui descobrir a senha, recuperei a senha, excluí essa conta. Aí o user ficou liberado pra mim. Entendi. E aí eu peguei meu próprio user mesmo, que eu tinha criado. E é isso. Então estamos aí, pro que deve é. Mas, então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Salta, Zanão. Salta. Saltar pra onde, meu filho? Mas se o Zanão salta na minha... O primeiro verme que roeu as minhas carnes no meu cadáver... Essas memórias póstumas.